Estádio 97, aqui pela Energia 97, senhoras e senhores. Vamos lá, né? Em nome aqui de Peugeot 208 Grife. Um teto panorâmico com taxa zero em 36 vezes e a primeira parcela para março, hein? Ligue agora para 4063-1489, 4063-1489, marque um test drive. Ticket alimentação de Natal, o cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores, viu? Poloar. Com a Poloar ar-condicionado, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. Osano, jeito de garoto, cuidado de homem. E também do Grupo S, um nome construído com história, tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. Garoto. Boa tarde, Domênico Gato maravilhoso. E aí, Domex? Sexta-feira, hein? É obrigado. Hoje, hein? Você é o mestre, Dodô. Você demorou, mas chegou a sexta, hein? Ai, vamos rezar hoje, viu? Vovó, é o hoje vou fazer a romaria. Rapaz, você é depressiva. Vou até o braço. Calma, vovó. Cara, vai até onde? O braço. Calma, que hoje ainda é sexta. É sexta, é domingo. O dia de ficar nervoso é domingo. É segunda. O dia de ficar nervoso chama 2014. Ou domingo, ou segunda, ou né? Que... Vale, ou segunda. Segunda, né? Ou não, né? Segunda é desespero. Hoje é dia de pensar em coisas gostosas. Exato. É sexta-feira. RG, vamos começar então com a sua dica de sexta-feira, RG. Dica, tem dica, RG, de sexta-feira? Montinha, hoje é muito importante. Hoje é dia do quê? Hoje é dia de botar roupa no menino e deixar ele brincar no parquinho. Meu Deus. Você tem que fazer? E vai, aí vai. Vai. Bota a roupinha. E vai lá. É frio, né? É frio, né? É importante, roupinha é importante. Capotada, né? Vai capotar. Então vamos lá, as manchetes. Vamos começar com vocês. Como o seu Bento não está por aqui, o senhor... Tá plantando, tá colhendo hoje. Vamos nós? Vocês, vai. Só que não, Palmeiras! Qual o jogo mais importante da rodada aqui? Nós aqui. Nós. Olha, eu falei pro seu Bento. Seu Bento, vai de joelho até o braço. Acho que ele foi, viu? Você olha. Não, mas ele tá ceifando. Seu senhor da boa tarde, que eu tenho horário marcado com minhas férias, né? Já? Então, sai daqui, já me ajudou já. Então, só quero dizer que dessa vez eu não posso fazer nada por vocês. Vou torcer de longe. Ô, Luchinha, olha, você já fez a sua parte. Não posso fazer nada por vocês dessa vez, mas vou torcer de longe. Mas eu sei que você vai torcer porque você gosta de nós, ô Luchinha. Eu sei. Mas foi um prazer voltar. Gostaria muito de ter você de volta hoje. Eu também gostaria. Calma, Domênico, vamos ver. Qual divisão a gente vai então, jogar? Segunda no jogo. Já pensou aquele meu sapato? As notícias não são muito boas hoje, viu? Ai, meu Deus. Desculpa. Notícias não muito boas, Não, desculpa. A culpa não é minha. Ah, quais são entendeu? As notícias vamos lá. Ruins? Vamos até fechei meu Tinder hoje, tô desanimado. Foi cuidar da... Foi ceifar. Foi ceifar hoje. Tinder, hoje foi um loto. É que foi, mas eu fechei meu Tinder hoje, eu tô desanimado. Você tá nessa pegada aí, tiazinha? A véia tá. Tá louca. A senhora não pode mais fazer essas coisas, não. Como não pode? Tinder, aí as pessoas nem se conhecem e saem transando, velho. Ah, é como ser careta, mano. Fecha na amidade, é mandado e selinho. Ah, quem nunca não fez isso? Quem nunca? Ué, você nunca fez isso, conhecer alguém na internet? Vamos. Então vamos, vai lá. Fala do Verdão. Valdívia sentiu dores. E quando depende de teste amanhã para saber se jogará domingo. Ganhando 700 pau tá de brincadeira. Fala a verdade. Bom que essa manchete você pode dar qualquer dia da semana, qualquer época do ano. Cabe em qualquer. É, você não tem manchete do Palmeiras, você fala, Valdir, assim. Eu vi que vocês não ficaram nem espantados. O Valdir para as casas, velho. O tempo muda. Eu já tinha lido, né? Eu já tinha lido à tarde, por isso que não me espantei. Espantou. Talvez o ouvinte que não ouviu ficou espantado agora, lógico. Espantado sim, né? Então. Outro que, esse certeza, não vai jogar. Quem? Marcelo Oliveira. Não vai mais jogar. Sentiu lesão aí na coxa esquerda durante o treino e não tem condições de jogo. Sei não, hein? Outro que não vai jogar. Começa a ficar com medo, viu? Sentiu lesão ou deu uma amarelada? Mas sabe. Ó, ele já não vai ficar de fralda? Tá de fralda? Ele já não vai ficar pro ano que vem. Não é moita, é mota. É mota. Ele já não vai ficar, de repente ele fala, doutor aqui da orelha. É uma fraudite, inflamação na fralda. Outro que não vai jogar. Quem não vai jogar? Tóbio também é dúvida. Tóbio. Dores musculares na coxa direita. Mas aí o Natan volta, né? O problema é, quem é o Lúcio que vai vir? É, pode ser. É Lúcio e Natan? Mas eu não tenho nada contra o Lúcio, não. Ah, o Dorival falou que o time treinou bem essa semana, fez alguns treinos aí. Fala isso umas 8 semanas. Toda vez ele fala que vai bem. É incrível. O Dorival, toda vez ele vê que... A semana foi bem aproveitada. Toda vez, na semana foi sensacional. O Dorival é violonista do Titanic. Olha, eu vou dizer. A coisa está afundando e ele continua tocando. Sobre o ano que vem, ele falou que não tem nada, ninguém informou nada pra ele se ele fica ou não. Que ele segue trabalhando. É, segue mesmo, Dorival. E tem contrato. E informação, eu já falei semana passada, que ele não fica. Ganhando ou perdendo, o Dorival não é o treinador do Palmeiras ano que vem. É mesmo? E vai o Mano Menezes, será? Então, já emendando aí... Isso que não pode acontecer, essas informações chegarem, né? Não já dá. Emendando com o co-irmão Corinthians, que tem a ver aí uma história do Palmeiras... Mas, ô Mota, antes de você falar do Corinthians aí, Domênico, desculpa, mano. E tem palmeirense que ainda fala que esse cara é ídolo, mano. Valdívia. Estão de brincadeira, mano. Um cara que no momento crucial... Mas ninguém falou que é da ídolo. Da história do Palmeiras. Tem palmeirense que fala. A gente fala o quê? Na internet eu falo alguma coisa do Valdívia, chove. Quer lava a boca pra falar do Valdívia. Velho, Domênico, na boa. Um cara que pensa, ainda pensa, no momento que o Palmeiras se encontra no Campeonato Brasileiro, ai, tô com dor. Se o cara tiver com dor, ele que engula o choro, velho, e não mostra que tá com dor. Só um minuto, aí eu vou ter que dar uma... Um advogado do diabo aqui. É. Ainda vai defender contra... o cara. Não, não é defender, eu vou analisar um fato que aconteceu no presente. Ele tava lesionado, os caras falaram um monte, ele foi pro jogo... No, acho que foi, Curitiba. Não jogou nada. O primeiro tempo lesionado... Não pegou na não bola. Não rendeu, não adiantou, porque tava lesionado. E vocês ficam falando que o cara... Ah, bicho, não dá pra... Sim. Agora não dá. Esse ano não. Mano, mas vai atrapalha muito mais o time. Tá dando prejuízo. Mas o que pode fazer? Tá dando prejuízo. O cara entra se em machuca, campo. Porra. Mesmo, ô Domênico, mesmo que o cara entre em campo e interrompa a carreira... Contra o Curitiba entrou em campo, não adiantou nada. É menos um, mano. Entra em campo, mostra interesse, mostra vontade. Não concordo. É por isso que jogador age dessa forma. Não, mas você não concorda. Tô com dor aqui, tô com dor ali. Ponto de vista. Nesse ponto eu não concordo, porque ele jogou contra o Curitiba com dor. Tem que jogar, Domênico. O Valdívia deveria entrar em campo no próximo domingo, mesmo que seja pra interromper a carreira e nunca mais pisar num gramado. Ah, não. Tem a obrigação do Palmeiras de entrar em campo. E se ele ficar no banco, pelo menos? Adianta. Nem no banco, tem que jogar, velho. Mas peraí, banco o quê? Mas não adianta. Ou joga bem, ou não adianta, porque foi igual o Curitiba. Mostra interesse, Domingo. Entendeu? Mostra interesse. Ele mostrou contra o Curitiba. Se ele entrar e sair com 15 minutos, mano, ele vai perder as coisas. Esquecem as coisas. Se entrar e botar esse tipo de coisa não dá. Se o cara não tem condições, não adianta. Não adianta esse papo. Porra, o Valdívia, todo mundo sabe que é um cara que vem de condições ao longo da sua carreira inteira. O Valdívia. Então, assim, não adianta. E quando vou dizer uma coisa, jogou muito esse ano aqui. O pouco que ele ajudou muito o time do Palmeiras. Não fez um gol. O Palmeiras. Um gol não fez. O Palmeiras não precisa fazer gol. O negócio dele é dar o gol. O Valdívia, olhem lá, é só pegar e analisar. Palmeiras com Valdívia em campo, quantos pontos conquistados? Palmeiras sem Valdívia em campo, quantos conquistados? Só olhar, desculpa, não dá pra criticar o Valdívia esse ano não dá. Então deixa eu falar. Não há como criticar é que o Valdívia. Ele é o único jogador, viu, Mota? Tem um jogador, tem um jogador que todos vocês conhecem muito bem aqui, chamado Luan. Esse jogador atua no Atlético Mineiro. Esse jogador, Domênico, ele jogou todas as partidas desde o Corinthians, tá certo? Corinthians, Flamengo e a final contra o Cruzeiro, com uma lesão na costela. Ele tá com uma fratura na costela. É, entrou em campo, jogou e fez o gol. O Dagoberto também tá mesmo problema, mano. Ó, o soldado que matou o Bin Laden, velho. Aquele cara que invadiu lá a casa e matou o Bin Laden. O cara tava com uma unha encravada, tá certo? Tava com uma torção no pé, entrou lá e fez o Pode falar besteira. Eu comparo sim. Na Copa de 90, Domênico, o tornozelo do Maradona tinha que tomar infiltração, não cabia chuteira. Em 1990 fez aquele. Não, mas aí ele cheirou. Ele cheirou. Eu já tive que me dopar pra jogar também, que eu tava. Só um minuto. Eu joguei. Qualquer especialista. Esse tipo de coisa, qualquer especialista fala o seguinte: você pode jogar. Agora, quem tem, o atleta que tem, o jogador que tem problema muscular é diferente. O Neymar, lá no início da carreira dele, ele fez alguns jogos com o dedinho acho, do pé quebrado, gente. Pô, mas aí, dá pra jogar. Agora, muscular, não dá pra jogar. Uma vez eu tinha 1000 beijinhos pra entregar e tava gripada. Fiz os beijinhos. Mas vamos lá, vai. Vamos emendar com o Corinthians, que tem uma notícia também que envolve o porco. Por exemplo, hoje, mano, o Mano Menezes deu uma entrevista longa hoje, né? E grande parte da entrevista aí, todo mundo perguntava o seguinte: qual o destino do Mano Menezes? Né? E uma das perguntas que fizeram foi sobre o porco. Né? Você iria pro Palmeiras? Mano Menezes respondeu: eu não tenho rivais. Já treinou o Grêmio Inter. Gente, ele tá coberto de razão. Exatamente. Quem tem rival é o torcedor. Exatamente. O cara é profissional. Ele tá certo, né? E o Mano Menezes, que é especialista em Série B, e também já ganhou títulos na Série A. Vai, então ele serve para as duas pontas. Exatamente. É verdade. E sobre o futuro você dele... Você tá cutucando o porco? Não, tá dando, não, tá dando um dado. O Mano Menezes, o RG, ele veio pro Corinthians em 2008, mas quando o Corinthians tava na Série B. Mas você falou que ele é especialista em Série B? Assim? O Mano Menezes se destacou aonde? No Grêmio e na Batalha dos Aflitos. Ah, mas não dá pra no falar Corinthians, na Copa Menezes. Do Brasil. No, ah, no Corinthians em 2008, quando o Corinthians tava na Série B. Mas aí não dá pra falar sobre isso, porque o Mano já foi até da seleção, gente. Mas você não entendeu o que eu falei, então. Você só pegou uma parte do raciocínio. Eu falei, o Mano Menezes é um treinador que... Não, não é graceja. Ele é muito do meu time. Você falou que ele é muito especialista em Série B. Não, eu falei, o Mano Menezes é especialista em Série B, mas também é um grande treinador na Série A. Foi isso que eu disse, você não ouviu a segunda parte. Já deixou a Série B, não dirige Série B? Estão com maldade contra você, eu acho. Estão com maldade. Desde vocês, o Mano Menezes não desiste. Mas ele tem experiência. Não, ele sabe, experiência se o Palmeiras nenhuma. Precisar amanhã, é uma vez ele só sabe. Não, ele só disputou uma vez não. Série B. Você tá equivocado no Grêmio, gente. Você queria Batalha dos Aflitos era ele o técnico, gente. Que você queria ou não? Não queria o Mano Menezes, não gosto. Não gosto. Não gosto. Mas porque ele tem essa experiência na Série B ou não? Não, eu não gosto do trabalho do Mano Menezes. Vocês mesmo não gostam? Por que vocês Não, eu acho um bom técnico. Eu acho que ele peca muito. Você acha um bom técnico? Você meteu o pau no cara o ano inteiro? Mas eu não tô entendendo, meu Bruno. Não, mas deixa ele explicar ainda. Não, vai, explica. Eu gosto do trabalho. Não adianta você falar difícil. É difícil. O senhor falou mal do Mano Menezes o tempo inteiro aqui. Volto. Então, não tem problema, eu explico novamente. Explica. Eu gosto do Mano Menezes, acho que é um cara aí que ele tem potencial, porém, em muitas ocasiões, ele retranca demais o time. O Corinthians esse ano, ele pecou muito, tá certo? Por fazer 1-0 e recuar demais e chamar o adversário pra cima. Então, esse é um ponto negativo. Não é que eu não gosto, Domênico. O Mano Menezes foi campeão no Corinthians em 2008, 2009. Ah, faz tempo, eu não gosto. Não, mas eu acho que o Mano Menezes é um bom técnico, sim. Ainda mais hoje no mercado nacional. Esse adendo, muita retranca. É, eu acho que ele muitas vezes peca por isso, Portuga. É, muitas vezes aí, eu acho que até em determinados jogos ele até se acovarda. De 0 a 10, a nota quanto? Pra você, mano? Hoje o Mano Menezes é uma nota 6. E o Tite? O Tite nota 8. Tá certo. Tá certo, mas o Mano Menezes eu não acho uma porcaria, não. Eu acho que o Mano se retranca demais, eu não gosto de time que se retranca. Não, tipo, é uma sua escola é o quê? E tenta fazer o gol, é isso que eu gosto. E o Ralf, vai embora. Saudades do... Se o Ralf for embora, eu mudo do país. Eu vou pegar meu passo. Ele vai pra onde? Pra China? Pra China. Se ele for pra China, eu vou virar cidadão chinês. Não sei se vai também, não, viu? Então, e o Mano Menezes falou aí que foi muito mal conduzida aí, mano, a saída dele, né? Quer dizer, a saída não porque ele não admitiu. Ele não admitiu que vai sair, né? Ele falou que só vai falar sobre isso depois do jogo. Já era? É. Deu a entender que foi muito mal conduzida a história toda aí. Principalmente quando separou o Gobi aí do Andrade, né? Mas é igual quando eu falei do negócio do Kaká. Falou em trairagem, Né? Ô, mano, quem tem mais chance de ficar? O Mano no Corinthians ou o Dorival no Palmeiras? Nenhum dos dois. Acho que os dois saem. O Mano Menezes tá um pouco mais difícil. É, vai ter uns três técnicos aí. O Mano Menezes tem mais chance de ficar? Tem uns três técnicos aí solto, né? Porque o Abel também vai sair do Inter, né? Vamos renovar com o Paulo. Porque é um jogador. Não tá nada certo ainda, não. O Corinthians. O que tá certo, mano, de reforços aí pro Corinthians, né? Hoje apareceu aí o Edilson. Não é que hoje apareceu, ele já tava treinando lá no... É, mas aí acertou, né? A palavrado, tudo certo, aí só falta assinar, né? Que era do Botafogo, né? Isso, é o lateral direito do Botafogo. E tá treinando lá junto com o elenco do Corinthians. Ele tá baixando a alcinha lá, se oferecendo pro Corinthians de qualquer forma. Foi treinar lá, pô. E parece que agora o Corinthians vai oficializar um contrato aí. Parece que acertaram os valores, o tempo de contrato. E recapitulando, né? A informação de ontem já, né, Motinha? O Christian. Requentar, né, a informação de ontem que o Christian... É, mas muita gente pode não saber. Aceitou fechar um contrato com o Corinthians até o final de 2015. Volto a dizer aqui, eu particularmente não traria porque eu sou contra a volta de ex-jogadores que fizeram sucesso. É, a torcida vai criar uma expectativa que talvez ele não possa mais retribuir. A gente tá falando de um jogador que tem 30, 31 anos de idade, mas ele passou pelo Corinthians aí há 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, ele não vai mais atuar da mesma forma que ele atuou. Da mesma forma como eu tô me decepcionando hoje com o Elias. Mas tem muitos corintianos aí que gostaram da contratação, vou torcer para que dê certo. Seja bem-vindo de volta, então. E você, Beni, gostou? Adorei. É? Christian é muito bem-vindo, cara. Jogou muito no Corinthians, é um baita jogador. O Corinthians acertou. E ele fazia tempo que queria voltar, né? E o Chicão, você é a favor da volta do Chicão? O Chicão tá se desligando do Flamengo. Se tiver bem, sim. Acho Chicão um monstro zagueiro. Mas se tiver bem, como? Ele tá jogando no Flamengo recentemente. Se ele tiver bem fisicamente, eu não sei como é que ele tá fisicamente. Então, se ele tiver bem, pode voltar. Chicão é líder. Eu também sou contrário à volta. Desde que o Chicão saiu, o Cruz não tem um cobrador de falta. E o Sheik? O Sheik não saiu. Eu saí. Aí sim, ótimo, pô. Fui no Vila Country. Sheik é muito melhor que todos eles que estão aí. Onde você tá, Sheik? Pô, mas acelera aí que nós estamos convidados. Ah, não tá, então aí, pô. Então vamos ao Santos, RG. Ora! Quanto eu falar do Santos? Não, pô, sacanagem com ele aqui. 35 anos mais novo. O homem tá irreconhecível. É verdade. E tomou água de Lindóia lá. Irreconhecível, nosso querido Laor Luiz Álvaro. Luiz Álvaro, hoje fazia tempo que eu não te vi. Eu pergunto sempre por você lá pro Neto, nosso amigo diretor, ex-diretor Maio dos Santos. Eu venho falando com o Neto, pô, Neto, não falo com o Luiz Álvaro, como ele tá, tá bem. De uma vez que você, eu soube que você teve um problema de saúde, que você ficou internado no AIS e tal. Pô, rapaz, chega aqui, a gente combinou de vir, o RG, entra na sala, foi, não é o Luiz Álvaro. É Luiz outro. Álvaro? É você mesmo? Não, eu sou o ex-Luiz Álvaro. Ah, bom. É. Pô, mas o que você fez, rapaz? Que mágica é essa? Então aproveita e fala da saúde, Luiz. Como é que tá? Como é, o que que aconteceu? Eu quase morri. Eu não tinha ideia do que era ser presidente de um clube de futebol do tamanho do Santos, quando eu aceitei a minha candidatura. Durante os dois primeiros anos, uma equipe profissional de primeiríssima qualidade, entre as quais o Neto, que o Benja agora citou, a gente conseguiu ganhar 6 títulos, um dos quais há 48 anos o Santos não ganhava, que foi a Libertadores. Eu estava no comando dessa equipe que ganhou tudo, 6 títulos em 2 anos e meio. Mas os problemas de saúde, o estresse, começaram a fazer os efeitos. Eu já era cardíaco e não tinha fôlego para subir um lance de escada. Os médicos foram me proibindo de trabalhar no ritmo que eu trabalhava. Chegou um momento em que eu ficava mais em casa de licença do que na minha sala no Santos. Eu resolvi passar o bastão para o meu vice, que tinha sido eleito comigo, em quem eu imaginava que poderia dar seguimento a essa política que a gente tinha implantado em 2009. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram como eu gostaria. E, do meu lado, cheguei a ser internado no Einstein, com 10 a 20% de chance de sobrevida em janeiro desse ano. Pensei em morrer, mas acabei me recuperando. Perdi 43 quilos. Hoje eu sou boa. 2/3 do último Luiz Álvaro que teve do aqui. Último Laor? É, do último Laor. Estou animado com a vida. Legal. Estou animado com a ideia de que amanhã, dia da eleição, a chapa 5 do Fernando Silva possa ser eleita e o Santos ser recolocado no lugar que a sua história lhe permite pleitear. O Santos foi campeão do mundo pela primeira vez no Brasil 2 anos seguidos. O Santos ganhou a Libertadores depois de 48 anos, ganhou a Copa Brasil, tricampeonato paulista, a Recopa. A gente manteve o Neymar por um tempo que ninguém apostava um centavo que ele ficaria, mas ele ficou até o limite da vontade dele. Então eu acho que essas coisas me animam a pensar de que talvez amanhã à noite, com a apuração e vendo o Fernando Silva eleito presidente, o sorriso volte a povoar o rosto de todos os santistas. Agora, Laura, você chegou no Santos, fez aquele barulho todo, aquela transformação toda, título, cacete a quatro, uma puta esperança, uma expectativa, junto você e a sua equipe. O que aconteceu, cara? De repente, depois de todos os títulos, os santistas aí brotando, o Santos campeão, se tornando referência na formação de atletas, de jogadores. O que, que aconteceu e por que esse rompimento? Por que agora, hoje, Odílio e Laura virou uma guerra aí? O que, que aconteceu? Aconteceu o que é facilmente inteligível. O meu trabalho não é nada. Eu simplesmente estava na frente do batalhão. E eu formei um batalhão de seleção brasileira. A nossa área de marketing, a nossa área jurídica, a nossa área de patrimônio eram ocupadas, a assessoria de imprensa, por profissionais de nível internacional, que custavam mais do que o salário médio da cidade de Santos. É óbvio, se você quer contratar um bom treinador, não adianta você se basear pelo que ganha o técnico do Jabaquara e da Portuguesa Santista. Você tem que pensar mais adiante. Sim. E foi o que a gente fez. Montou essa equipe. Infelizmente, quando eu tive que me licenciar, o vice-presidente que me sucedeu pensava de forma diferente, entrou numa conversa de uns carinhas lá da cidade que tem uma mentalidade extremamente provinciana e tem medo de atravessar o Rio Casqueiro e subir a serra para vir aqui para São Paulo. Tinha uma raiva brutal de quando eu transferia jogos para o Pacaembu, onde está a maioria dos torcedores do Santos. Porra, e tinha que ser feito isso. E ele desfez toda a minha equipe. No dia seguinte que eu pedi licença, ele começou um processo de demitir todos. Montou um comitê de gestão sem me consultar, sem me perguntar o que, que eu achava, e cercou-se de gente que não tinha competência para manter o Santos na altura que a gente tinha conseguido levar. Mas isso são fatos da vida, e a gente espera dar a volta por cima. A eleição é amanhã, e eu tenho esperança que o Santos volte a ser olhado como um competente adversário em termos internacionais. Agora, só você pode responder essa pergunta, e depois todo mundo vai fazer, lógico. Tomamos um balão ou não tomamos um balão de 40 milhões na negociação do Neymar? Pelo amor de Deus, Laura, explica, esclareça isso de uma vez por todas. O que aconteceu nessa bendita venda do Neymar? Bom, eu preciso contar o começo da história, que foi uma reunião em Nova York. Eu estava como chefe da delegação brasileira, porque o então treinador havia convocado 4 jogadores do Peixe depois de décadas sem nenhum jogador na seleção, e fui chamado pelo pai do atleta para uma reunião em que eu deveria dizer não, consensualmente, para o presidente de um clube inglês que estava fazendo uma proposta milionária de salário e outros benefícios para o atleta. Eu disse não, no meio da reunião ele mudou de ideia, queria que eu dissesse sim e eu mantive o não, e disse a ele o seguinte: eu não quero que o Neymar saia, não só pelo Santos e pela torcida, mas por ele mesmo. Ele não está maduro para enfrentar o frio da Inglaterra. Veja o Robinho, teve que voltar para o nosso sol para poder chegar de novo à seleção. E eu não quero esse menino que deu tanta alegria para todos nós. Depois disso, ele continuou sendo assediado e eu continuei dizendo não. Cheguei a brincar com o presidente do Barcelona, dizendo que eu tinha uma boa e uma má notícia para ele. A boa era que ele não ia para o Real Madrid, e a má que ele não ia para o Barcelona, ele ia continuar no Santos. Ele deu risada, mas deu uma risadinha meio amarela, porque eu não sabia. E antes de eu ter dito que o Neymar tinha renovado com o Santos, atendendo aos desejos dele, atleta, ele já tinha pago 10 milhões de euros para os representantes do jogador. E portanto, já estava comprometido antes da final no Japão. O Santos jogou com um atleta notável, talvez o melhor jogador que eu vi depois do Pelé. Estava compromissado financeiramente com o time adversário. Que absurdo isso, hein? E ele negou ao longo do tempo todo que tinha acertado qualquer coisa, recebido qualquer, e eu sou um sujeito de boa fé. Eu talvez tenha sido ingênuo, eu não imaginava que os meandros do futebol tinham esse caráter de ausência de ética e de princípios básicos. Até que chegou um momento em que ele, atleta, depois de uma vaia que ele tomou injustamente no Morumbi, sendo substituído 3 minutos antes da partida, sim, mexeu com o amor próprio dele. Foi a primeira vez que ele tomou uma vaia desse tamanho. E ele começou a jogar triste no Santos. Eu ia para o vestiário, em vez das brincadeiras usuais que ele fazia, ele sentava no chão e ficava com a cabeça entre as mãos. E eu perguntei algumas vezes: Neymar, o que está vendo? Você está com algum problema? Não, presidente, isso é coisa minha, deixa para lá. Até que um dia, né, eu o chamei na minha casa e disse: Neymar, do mesmo jeito que eu te convenci, mesmo contrariamente ao que o seu pai queria, a ficar no Santos, eu não quero. A escravidão foi eliminada em 1888, no dia 13 de maio. Eu não quero um jogador que não esteja feliz como você sempre esteve aqui no Santos. Você quer sair? Ele me falou que queria. Ainda perguntei: para que time você quer? Em condições de igualdade, eu vou dar preferência para o time que você quiser. E ele me falou no Barcelona. Mal sabia eu, ele já estava com os 10 milhões de euros no bolso. Aquela citada carta que tanto... Você assinou essa carta antes? Assinei. Autorizando. Essa carta era referente... Não foi antes. A imprensa mostrou documentos originais e provava que ele tinha já recebido o dinheiro e assinado com o clube espanhol antes de ele me pedir a carta. Na carta, o que, que eu declarei? Declarei o óbvio, que ele podia, durante a vigência do contrato, falar com quem ele quisesse. Não podia era assumir compromisso nenhum, porque isso fere as regras da FIFA. Se eu dissesse o contrário, não, você está proibido de conversar com o João, com o Pedro, com o Manuel e com o Alfredo, para eu saber se ele estava cumprindo o que prometeu, eu tinha que dormir com ele, tomar banho com ele. Então eu assinei alguma coisa que não tem efeito jurídico absolutamente nenhum. Tanto que se o Fernando Silva ganhar amanhã, e eu espero que ganhe, ele vai acionar o clube espanhol na FIFA. Porque isso é assédio durante a vigência do contrato. Eles estão negando, né? Eles não acesso à documentação, né? Tanto lá quanto aqui não deixam... Na verdade, a ação que o Santos entrou foi para receber parte dos 40 milhões. Sim. Mas o Santos recebeu a parte dele. Foram 17 milhões, mais outras bonificações, mais duas partidas amistosas. Era melhor não ter ido para essa, né? Era muito melhor não ter ido naquelas circunstâncias, porque... Ainda falta uma, né? O jogador ainda não... Ainda falta uma aqui. Foi inteligente não ter feito, ó. É verdade. Pois é. Mas aquele iate, presidente, aquele iate que dizem que o Neymar recebeu aí, que teria sido um presente do Barcelona, é de fato um presente do Barcelona ou o senhor não tem essa informação? Não sei, porque eu não sou marinheiro de primeira viagem. Não, mas o pessoal comentou na época, né, RG, que aquilo lá tinha sido a gradinha do Barça, mano. Sim. Tanto é que aquilo lá tá declarado no imposto do Barcelona a compra do Barça. Mas tá claro, foi uma baita sacanagem com o Santos. Né, com a falta de consideração, se isso realmente foi um comportamento, foi um ato praticado pelo pai do Neymar, falta de consideração com o Laor, com os torcedores do Santos, com o Santos, enfim, é o maldito dinheiro, né, cara? Ele vai lá no caráter do sujeito e faz a cicatriz. Ô, Luiz Álvaro, você foi traído no Santos? Essa é a palavra? Fui. Eu esqueci o nome do presidente agora. Odílio. Vocês eram amigos ou era só uma relação não, de... Éramos amigos, construímos amizade dentro do Santos. Ele ainda era secretário da Saúde. Eu o conhecia muito ligeiramente do conselho. E eu o convidei, contrariamente à vontade da família dele, para ser vice, prometendo que eu não ia passar muita coisa para ele ter que resolver, já que ele ocupava uma posição pública importante na cidade. Mas depois que eu pedi licença, ele cometeu algumas indelicadezas que são inaceitáveis e que não mostram uma relação de amizade. Eu tinha pedido licença por um ano, mas a rigor eu podia voltar se algum médico descobrisse o que eu tinha e me desse um remédio salvador. Daí a um mês, ele fez absoluta questão de mandar um motorista na minha casa, levando todas as minhas coisas, inclusive o retrato do meu avô, que foi presidente do Santos em 1916, que estava atrás da minha mesa. Placas que eu recebi, mandou entregar em casa, sem fazer um cartãozinho, dizendo que estava precisando do espaço na parede para botar as fotos que ele quisesse. Arrumou a caixinha e mandou entregar. Pois é, eu fiquei magoado. Te custou saúde também isso? Eu já estava bastante debilitado. Não tive condições de reagir na hora e de pedir para ele um pouco mais de consideração, mas isso embrulhou meu estômago. Só que eu estava numa depressão profunda e botei isso para fora numa entrevista há pouco tempo atrás. E ele teve a ousadia de, nessa semana, dar a última entrevista dele para a imprensa lá em Santos e disse que ele estava decepcionado comigo porque eu fugi da luta e só curtir os momentos bons. Só que eu tenho um atestado médico de um dos maiores clínicos de São Paulo, médico do Hospital Israelita Albert Einstein, uma sumidade, em que declarou que eu não tinha condição de saúde de continuar na vida de presidente do Santos, que eu ia morrer imediatamente. A minha família me pressionou, eu não tinha condições físicas. Primeiro a saúde, porra, lógico. Tinha que me manter vivo. Antes de mais nada. E ele resolveu nomear um novo comitê de gestão sem me perguntar o que eu achava. O mandato ainda era meu, eu estava só licenciado. E te acusa agora de fazer oposição à sua à gestão, que seria a continuidade dele. Mas, senhor Laura, ele conseguiu durante esse período, ficou alguma coisa de boa que o senhor tenha plantado ou conseguiu devastar tudo? Quem pegar agora vai pegar realmente numa situação do zero ou ainda ficou alguma coisa que o senhor fez que o senhor acha legal para quem vier sucedê-lo? Eu acho que o amor próprio que a gente reconstituiu a partir de 2010 está machucado, está ferido, talvez precise sair de maca, mas eu acredito que a partir de amanhã à noite ele possa começar um processo de regeneração, como eu mesmo passei na minha vida pessoal e de saúde. Qual que é o nome do candidato? Fernando Silva, chapa 5, Mar Branco. Ô, Laur, é muito comenta-se a respeito do Neymar, óbvio, que talvez tenha sido o último jogador top dos tops que o Santos teve, a não ser o Robinho, o Diego, aquela safra toda. Mas o Ganso também, ele tava nesse balaio, porque o Ganso, quando começou a fazer sucesso naquele time campeão da Libertadores aí, muitas pessoas até, inclusive, diziam na época que o Ganso era melhor que o Neymar. Por que que o Ganso saiu do Santos? O que aconteceu com ele ali? A diretoria prometeu um negócio e não cumpriu, ele ficou chateado, o que que houve? É muito curioso, porque dá pra gente escrever um livro sobre a ótica da psicologia. O Paulo Henrique se contundiu em Porto Alegre, às vésperas da apresentação do plano de carreira para o Neymar, que fez ele assinar um novo contrato com o Santos, e que nós tínhamos preparado um idêntico para ele. Mudava só o nome. Mas eram as mesmas condições de vendê-lo como garoto propaganda, de ele ter uma renda muito maior do que a de atleta. E tivemos uma reunião com os seus procuradores, e os procuradores se entusiasmaram, os pais também, com o que a gente estava propondo, ele contundido, sem saber se ia e quando voltaria. Mas eu tenho palavra. Eu tinha falado que eu ia apresentar, apresentei. Fui visitá-lo no hospital e disse que ia apresentar para os procuradores. Um mês depois eu recebo um e-mail desses procuradores, que não são mais, graças a Deus, o Ganso agora está menos vulnerável, dizendo que não interessava fazer contrato novo nenhum e queriam esperar ele voltar. Ele voltou em fevereiro, eu o procurei. Ele falou que ia pensar ainda, que não tinha pressa. E um belo dia me disse, foi na minha casa, o único jogador do elenco do Santos, que jantou duas vezes na minha casa. E para quem, a minha cozinheira, a Branca, que é paraense, fez um pato no Tucupi no CT. Ele comeu desbragadamente. Mas é natural, o Ganso gosta de pato. Tanto que está dando bem. Se dão bem, né? No São Paulo. E ele resolveu sair. E eu sou absolutamente contra você ter um jogador insatisfeito. Para você jogar bem, você tem que ter paixão, você tem que botar o coração na ponta da chuteira. Ele estava jogando visivelmente constrangido. Eu disse que ele podia sair, desde que os direitos do Santos fossem respeitados. E tinha um contrato em vigor e tinha uma multa estabelecida. Recebi pressões, vocês não imaginam de quem, para que eu vendesse ele pelos 8 milhões que o Inter tinha mandado, 10 milhões que o São Paulo tinha mandado uma segunda vez, 12 que o São Paulo tinha retucado, e chegou às 20. Eu falei, não, o preço é 24 e alguma coisa. Com um centavo a menos, ele continua no Santos, mesmo que vá ficar no banco. Chegaram ao número e ele saiu. Está brilhando no São Paulo, continuo achando ele um atleta excepcional, e eu fazia uma imagem, que eu acho que eu contei aqui há 2 anos e meio atrás, não dá para comparar o Ganso com o Neymar. Como não dá para se comparar um vinho Bordeaux, tinto de primeira categoria, com uma champanhe? A champanhe é espumante para você tomar na sobremesa, celebrar um novo amor. E o vinho é para acompanhar uma comida substanciosa num jantar gourmet. O Ganso era o vinho e o Neymar era a champanhe. Os dois indispensáveis para um jantar de primeira categoria. Tá certo, olha só, nós estamos recebendo aqui, né, o Laur, né, que já foi presidente do Santos, não é verdade? E muitos ouvintes, muitos santistas vão querer também fazer suas perguntas aqui no 3284-7097. Mas antes, é claro, é óbvio que o Estádio 97 também vem aqui em nome, né, Benjamin? Vamos dar um recado de incorporadora essa. Olha só, amigão, você está procurando investimento seguro, né? Então vai na minha dica, invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização, sabe de quem? Lógico, do Grupo Esser. Anota essa dica aí. Eu tô falando do Hyper Home Design, Alto da Boa Vista. E olha, Alto da Boa Vista é um lugar maravilhoso. E para você que é investidor, presta atenção nesse recado aqui. Sabe quanto foi a valorização do imóvel na região do Alto da Boa Vista nos últimos 5 anos? Tá sentado? Anota aí. 241%, você não ouviu errado não, 241%. Então olha, estúdios de 31 metros quadrados em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô, com preço à vista a partir de R$ 269 mil, é isso mesmo, mais barato que muito carro que tem por aí. É um investimento para você que quer fazer um ótimo negócio. Anota o telefone aí, 5546-0439, 5546-0439. Então, se liga, né? Investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é com a Esser. Acesse www.esser.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história, e põe história nisso. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. Quer investir bem? É Esser. Isso aí, beijinho. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome aqui de Hello Food. Tá procurando delivery com as melhores promoções, hein? Hello, pede Hello Food. Também aqui em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba muito mais. E agora vamos falar de Peugeot. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot. Peugeot 308 Active 1.6 2015 com motor Flex Start, sem o tanquinho de gasolina, viu, RG? Sem o tanquinho de gasolina, me perguntou outro dia aí, eu tô te falando aqui. É que eu não tava entendendo. Olha, teto panorâmico e rodas de liga leve por 750 mensais, viu? Boa. Tem também o Peugeot 208 com teto panorâmico, central touchscreen com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante. Olha, esse mês aí toda a linha 208 está com taxa zero, hein? A versão 208 Grife com teto panorâmico tem taxa zero também em 36 meses. E olha, a primeira parcela somente em março. Quantas mordomias, hein? Último mês de IP reduzido. Incrível, né? Ligue agora mesmo, então, para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Mas respeite os limites de velocidade. Esse é o Estádio 97, que também vem em nome de HDI Seguros, hein? É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. São Paulo! Ah, tricolou! Tricolou! Deixa eu te falar um negócio. Murici. Descobri um cara mais animado que eu, preciso de mojo você, mano. Que a gente tricolou. Desanimado pra caramba. Ô, Murici. Vou ter que ir nesse jogo aí? Vai. Mas você vai deixar algumas pessoas aqui. Quem que eu vou deixar? O Mito. Acho que tá cansado também. Não, mas ele disse que ele fez escondido. Ele não falou nada pro Rogério Ceni, que o Rogério não ia. Aí ele chegou lá dos relacionados, a lista de relacionados. Eu também faço escondido. Eu faço direto. Safada. Eu escondi a passagem dele. Não, então aí se colocou lá e não colocou o nome dele. Tipo, o Rogério chegou lá, ficou olhando. Ué, não tô sabendo, como assim eu não vou? Sabe quem me pediu isso aí? Quem? A mulher do Denis. É, a mulher do... Olha, eu também engravidei. Eu também engravidei fora do casamento. Foi? É, eu vou falar isso aí. Quem é o pai? Vou falar do ar. Quem é o pai? Ah, não posso falar, menino. Eu depois... vou guardar direitinho, vou no TV Fama, programa ótimo. Sim. E vou revelar a minha segunda gravidez. Mas na hora do ato ali, o que você gritava? Pai do filho dessa negra! É forte, Brasil! É forte que ele vai revelar. Quem é o pai, ele vai revelar. Você tá brincando. Ai, meu Deus, vai, o Kaká também não vai. Ai, velho, ó. Não, o último jogo do Kaká foi no Morumbi. Pô, esse idiota, qualquer hora ele vai sair na rua, velho. Ele vai ser linchado. Eu não tenho medo, já fiz coisa pior. Já. A Domênica sabe, eu não sei nada. A Domênica sabe. Não olha pra mim, não. Sabe. E o Luiz Álvaro? Domênica é teu pai. Olha, o Luiz tá uma delícia. Luiz, vou falar pra você, menino. E a barbinha branca? Olha, se você quiser presidir minha vida, você já está votado. E o Laor tá na pista, viu? Tá na pista, solteirão. O Laor tá na pista, falou que é duas vezes por dia no mínimo. O negócio tá bom. Olhar esses olhos dele, oriça minha teta. Sem Viagra, hein? Olhar esses olhos, oriça minha teta na hora. É? Ah, bota. Olha o olho dele, querido. É uma piscina, né? Que homem lindo. Posso, mergulho posso, te garantir, posso te garantir que o Laor treme a Vila Madaloca lá. Ai, eu adoro o que vibra. É, rei da Madaloca. Então, não vai o Ganso também e o Álvaro, né? Que levaram o terceiro amarelo. E aí, sobre o Breno, que hoje saiu aí, que dia 20 ele vai ser liberado, né? Da prisão e estará voltando pro Brasil. Mas o Muricy falou assim, olha... Agora é hora de pensar no ser humano, né? Nós não estamos fazendo nenhuma grande contratação, vai demorar, vai depender dele, vai depender de muita coisa para o Breno voltar a jogar, né? Os caras estão achando que o cara sai de... né? Vai ser liberado da cadeia, já vem aqui... O cara acha que é tipo o Fênix, renasce das cinzas do Breno, né? É, meu, então, não dá, né? Vai tacar fogo em tudo. O Agnaldo, era bom levar o Breno pro Botafogo, então. Ai, que delícia! E o São Paulo que fará dois amistosos aí... né? Depois das férias aí na pré-temporada, em Manaus, contra o Flamengo e contra o Vasco. Que beleza. O São Paulo sai de férias dia 8 de dezembro e volta dia 8 de janeiro. É isso. Ô Luiz Álvaro, você tem saudade do Muricy? Tenho. O Muricy ficou meu amigo. Respeito muito o trabalho dele. E a relação terminou, porque as relações terminam mesmo. Eu terminei na segunda-feira dessa semana um relacionamento de paixão na segunda-feira. Tô vivo. Tem muitos acabando por aí, viu? E outros começarão. E outros virão. Pois é, eu me sinto hoje livre no mercado. O senhor tá na pista. Outros começarão. As interessadas. Não, ele não quer você tá louco. As interessadas, então, como é que fazem pra manter um contato com o senhor? O senhor, peraí, por idade. Namoro no rádio? É, isso aí, por idade. O senhor pretende qual idade até qual idade? Não, em primeiro eu preciso fazer uma divisão de águas aqui pra ficar fácil. Tem que ser mulher. Tem que ser mulher. Ah, então, ele é. Aguinaldinho, você tá fora. Não, peraí. Ele tá cansado, tem que experimentar coisas novas. Essa minha namorada, que eu terminei essa semana, tinha 37 anos. Eu era um pouco mais velho que ela. Do ponto de vista de certidão, do ponto de vista físico, tava ali. Eu sou mais eu. É, se garantia. Quantas assim não, por dia? Sem entrar no mercado. É verdade, gente. Isso. A mulherada gosta de saber essas coisas, né? Pergunte isso. Vão me chamar de mentiroso. Vamos lá. Mas por isso o pudor me impede. Mas é muito, viu? É bastante. Então, de que idade até que idade o senhor gostaria? Fale com o seu médico, eu falaria. Ô, Luiz Álvaro, mas se você fosse presidente do Santos, você traria o Muricy de volta? Seria o seu treinador? Eu teria que pensar, eu deixei de pensar em quem seria o melhor treinador do Santos a partir dos problemas sérios de saúde que eu tive. Mas o Muricy é um sujeito inteligente, competente, é um pouco bocão em termos de querer contratações. Nem sempre o clube pode atendê-lo, mas é natural que ele queira. Eu, se fosse treinador, também queria ter no meu time alguns ídolos do futebol mundial. Mas entre querer e poder, tem uma distância muito grande. Querer não é o Fernando poder, Silva, né? O Fernando Silva, que é o seu candidato, o que ele pensa sobre o futebol do Santos? Qual que é a ideia dele? Primeiro, o Fernando Silva, ele quer trazer... Ele pensa igual o senhor, você quer trazer mais jogos pro Pacaembu? Pensa. Ele pensa em montar, investir mais na base? Ele tem um plano de marketing? O Fernando Silva foi essencial para montar o time que foi campeão paulista 3 meses depois de a gente ter tomado posse, porque sem dinheiro no caixa, devendo salário, devendo pro fornecedor de alimentos, uma dívida impagável quando a gente assumiu, ele conseguiu montar, um superintendente de futebol, um time extremamente competitivo, que ganhou tudo nesses primeiros 2 anos que disputou. Chegamos à final do Mundial, depois de 48 anos. Então, Fernando Silva comunga desses mesmos princípios. A base é o futuro do Santos. E não é o futuro, é o passado e, infelizmente, não é o presente. Mas tem que ser o futuro. O Santos se formou a partir de 55, com Pagão, Tite, Pepe, Del Vecchio, a partir de jogadores vindos muito jovens ou nascidos na base. Referente à base, Laura, só para não perder, até onde é verdade, até onde é mentira, essa coisa de que o Santos está fechando uma parceria com um multinacional que vai assumir, fazer esse novo centro de treinamento para a categoria de base do Santos. Você está sabendo disso, soube disso, o que é isso? Não, começamos a conversar, porque o Santos tem um terreno na entrada da cidade. Sim. Que valorizou-se muito. É passagem obrigatória de quem vai para o porto, de quem vai para a Baixada, em frente do centro de treinamento. Isso não é necessário para um centro de treinamento. A gente não quer botar o jogador na vitrine dentro do campo, não nos muros do centro de treinamento. Então, ainda na minha época, começamos a conversar com algumas pessoas, um grupo empreendedor muito forte, cujo seu diretor era membro do comitê de gestão, nomeado pelo meu vice, que assumiu a presidência, mas nunca se concretizou nada, porque tinha que se respeitar os valores de mercado, e eu vivo profissionalmente disso, não podia ser menos do que vale. E a gente tinha que encontrar uma alternativa que fosse mais confortável e que comportasse mais gente treinando. O que eu acho estranho nessa notícia é que isso tenha sido feito nesses últimos dias. Porque no sábado, amanhã, nós vamos ter uma eleição e no fim do ano um novo presidente toma posse. Sim. E uma decisão patrimonial desse tipo, segundo eu entendo do estatuto, não pode ser tomada. Se não com uma aprovação expressiva do... Por isso que eu fiquei surpreso. Eu também fiquei muito surpreso. Mas a notícia. É, às vezes a história... E tomara que, se for verdade isso, não façam aí, não vendam a alma pro diabo, né? Quer dizer, pegar uma fábrica de talentos e, porra, em troca de, né, de construção. De, o investimento na base é essencial. Né? E eu me sinto responsável pelas duas maiores revelações entre as três que estão jogando no time titular do Santos, que são o Gabriel, que eu assinei o primeiro contrato dele no dia que ele fez 16 anos, mesmo ele tendo uma proposta levada pelo seu empresário de R$1 milhão na mão para assinar com outro time da capital. Ele honrou a palavra que tinha dado. Qual time que era? Era um time de mais de duas cores. São Paulo. É. Mas... E o São Paulo, então, tinha feito uma proposta... quando o Gabigol tinha 16 anos, R$1 milhão? No dia em que assinou o contrato com o Santos. O Wagner Ribeiro, empresário do Neymar. É, empresário dele. Empresário do Neymar também, empresário dele. Recebeu um telefonema desse clube, no meio da reunião, em que o time oferecia R$1 milhão na mão de luvas para ele assinar com o São Paulo e não assinar com o Santos. Mas eu consegui que ele ficasse. E hoje ele é um patrimônio do Santos com um valor internacional. A mesma coisa aconteceu com um jogador que chegou o contrato de cessão dos seus direitos sem dinheiro para o Santos, que é o Giovânio. O então superintendente e o gerente de futebol disseram que o Muricy não ia aproveitar o Giovânio e que ele custava R$3 mil por mês para o Santos e que o Santos podia economizar essa merreca e se livrar de um jogador que, segundo eles, não tinha futuro. Famosa economia porca. Oh, Alaus, da sua chegada no Santos para cá, o que, que aconteceu financeiramente no Santos que... Gastou-se mais do que... A ponto de ser publicado que a categoria de base estava lá sem comer. Como assim? IRG? Porra, daquele time da Libertadores, só existem dois até hoje lá no Santos. RG, é muito fácil. Isso pode acontecer na tua vida, na minha... E não é de qualquer ouvinte. Se você gastar mais do que você ganha e usar teu cartão de crédito, um dia chega a fatura. E o Santos gastou mais do que tinha, fazendo contratações absolutamente equivocadas, uma delas por um preço que ainda não pagou, vai sobrar para o próximo presidente para honrar, mas o Santos está pagando juros sobre esse valor que foi emprestado para trazer um jogador de muito discutível do ponto. Laura, só uma coisa bem rápida para não perder o gancho, porque você estava falando sobre isso. Eu concordo tudo que você falou da categoria de base do Santos, mas tem que falar o nome de um cara aqui que eu acho que está fazendo um trabalho sensacional, que é o Pepinho. Fantástico. É um trabalho incrível, a gente que vê os jogos do Santos na categoria de base. Você acha que é muito cedo ainda para que o Santos se sair, Anderson Moreira, pode entregar o time na mão do Pepinho a fim dele lapidar esses jovens? Você acha que ele ainda... tá muito cru para tentar um voo no profissional ou estaria preparado, na sua opinião? O Pepinho é meu amigo, portanto eu seria suspeito, como o pai dele é meu amigo fraternal. Faz um grande trabalho. Mas ele fez um grande trabalho e eu lutei para que ele fosse efetivado o técnico do Sub-17 e do Sub-20. Eu tive muitas vezes com ele, falei que era esse o tipo de treinador que o Santos precisava. Mas eu não sei se a torcida teria muita paciência para esperar o processo de amadurecimento. Claudinei foi um exemplo disso. E eu uso o seguinte fato, que é real. Se você plantar um pé de café hoje, não adianta você regar com água mineral francesa e botar adubo de cocô de cachorro de raça, poodle. Ele vai demorar 3 anos para começar a produzir. Isso é inexorável e é uma lei da natureza. O Santos teve sorte no passado com o Lula, que era um ilustre desconhecido, não o Lula político, o Lula treinador, Luiz Alonso Pérez. E conseguiu fazer o Santos campeão muito cedo. Às vezes acontece, mas é muito arriscado. É, mas só uma ressalva, há de se dar parabéns, não é ao Pepinho, não. É a todos que trabalham lá. Sem dúvida. A todos que trabalham lá embaixo, porque olha... Primeiríssima qualidade. É referência. A única pena que eu sinto é que o gerente da base, que formou esses jogadores que estão hoje brilhando, foi demitido assim que eu saí. Luiz Fernando Moraes, um cara de uma honestidade, e para ser gerente de futebol de base, não basta ser honesto. Opa! Tem que parecer também. Opa! Porque tá certo, vocês podem imaginar a pressão dos empresários. Coisa até ele... Dos empresários com figurinha carimbada. Sei bem. E ele soube resistir. É isso aí. Esse é o Estádio 97 partindo para os ouvintes agora também. Vão fazer suas perguntas, tá bom? 3284-7097. Tudo isso aqui em nome, meus amigos. Estive aqui. Ah, em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Também em nome do Grupo Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais. Último mês de IPI reduzido, hein? Ligue agora mesmo, 4063-1489, 4063-1489, e marque um test drive. E o Mano agora vem com um recado de Bozano. Quer Bozano ou quer o Ticket, mano? Você que sabe, Domingo. Você que manda, velho. Você escolhe, vai lá. Você que sabe. Faz a barba, vai. Então, vamos fazer a barba. Vamos lá, Bozano. Onde, Bozano? É, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos como leitão. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, para você fazer aquele topetão bonito, para você conquistar aquela gata, velho. E além de tudo isso, amigão, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar pro sovaco aí, não vai estar aquela pizza nojenta aí, velho. Meu Deus do céu. Começa no cotovelo e vai até o umbigo. Nossa senhora, esse é o Rudy Landucci. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, mano. Vamos lá, então. Nós. Olha, só lembrando que daqui a pouquinho, hoje nós vamos bater o martelo, bateu, né, Marcos? Vamos bater o martelo. Afinal de contas, tá rolando aí o leilão de Natal. Pedimos aí quilos de macarrão, aí, Regina, número 2. Quilos de macarrão. Qual foi o ano passado? Você tem, Barro? 1.700. O ano passado? Foi uma tonelada e 700, é? Caraca, velho. Vamos bater esse recorde. Tenho certeza que vamos bater esse recorde. É, com certeza. Não, é que daqui a pouquinho tem promoção também. Ah, daqui a pouco. A gente ficou 2 dias fora do ar pra preparar coisa legal pra vocês. Olha o louco, tu. Ah, você tá aí, ó, Jorge. É. Ô, Jorge Carmelo. O negócio Jorge é o seguinte. Carmelo. Fala, meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Você tem que intermediar agora uma ponte, que o Laor tá na pista. Ah, que delícia, hein? Ele falou que ele quer uma gata. E o senhor agora vai ter que buscar nesse arquivo que você tem de ouvintes solteiras. Com certeza, tem o Love Songs. O perfil do Laor. À noite tem aqui na rádio, tem o Love Songs, né? Hoje vai ter MC. E hoje é sexta, né? Hoje é sexta. É chinesa. Não, hoje vai ter música muito romântica aqui. Música chinesa. A MC Beth vai cantar hoje só na chavascada aqui. Só na chavascada. Essa música é delícia. E o Laor. É, semana que vem tem promoção aqui na Energia Alegria da Cidade. É serenata com São Prazer. Aí você pode levar sua gatinha. Nossa, aqui lá, e a gente leva você. Domênico, só lembrando aqui, coisa rápida, tá bom? Daqui a pouco tem o horóscopo do dia. Você que é de gêmeos, fica. Qual o seu signo, Laor? Sagitário. Então eu vou falar hoje pra você que é de Sagitário. Porque, na verdade, serve pra todos, né? É só você mudar o começo final. Serve pra todos. A cor, muda a pedra. Daqui a pouco também tem a tradução do dia com Terra Samba. Olha que gostoso, ó. Olha aí, que delícia. Ó, só lembrando, viu, Domênico? Sim. Pra você que todos os dias aqui, de manhã, aqui na Energia, a alegria da cidade, todos os dias, você tem o Swing na Veia, um programa de flashback. Swing na Veia. Exatamente, todos Swing os dias aqui. Swing na é um programa de flashback, de pagode, todos os dias de manhã. Delícia, hein? Hoje a gente vai... Amanhã de manhã, tem dois locutores muito legais aqui. Qual o nome deles? Amanhã de manhã tem Raça Pura ao vivo, olha que gostoso. Meu Deus. Tá? E olha, ano que vem, 2015, tem a Jangada da Véia, hein? Jangada da Véia. Exatamente, você já pode adquirir o seu pacote. Tá. Jangada da Véia. Vai pra onde essa jangada? Saindo dia 20, só pra explicar a promoção, B, desculpa, hein? Vem do dia 28 da Praia Grande. Dependendo do vento, chega dia 28 em Santos também, tá bom? Olha só que bacana. Quem vai pilotar a jangada? Ah, o Edmilson vai estar com a gente lá. Olha, DJ Domênico Gato. Não, tá? Eu não. Vou botar. Sou ao vivo não. De Leandro Learte. Não vou estar lá. E o stand-up comedy também, do Edmilson. Ele vai fazer pra gente. Não, o Rudy Landucci? Não, o Edmilson vai fazer pra gente. Vai fazer? Exatamente. Então aí não é o Rudy Landucci. Aí não é o Rudy. O DJ é o Domênico. E o Bernardo Veloso. Saindo dia 28. Ele é o Broca Fumegante, tá louco. Ó, e ano que vem, olha que legal, hein? Spirit of Coab aqui também, né? Energia Alegria da Cidade. Coab? É, exatamente. Bom, Delícia demais, viu? Bom, falando no leilão, daqui a pouco vamos bater o martelo, tá bom? Já, já, então, o leilão de Natal do Estádio 97. Vamos lá, partir para a primeira ouvinte de hoje, 3204-7097. Deixa eu ver aqui, alô? Alô? Chupa, aí, sou eu, tá vendo aí, ó? Não, quer falar. Alô? Tá ouvindo, você tá quer, tudo certo. Você quer falar comigo, não? Alô? Alô? Alô? Opa, quem fala? José Roberto. Ô Zé Roberto, por que não tá respondeu bravo, antes, meu velho? O cara tá bravo, hein? Tá nervoso, velho. Zé Roberto? Bufando, não. Fala. Tá ouvindo, velho? Fala. Eu tô aqui, ó. Tá aqui aonde? Ah, então desliga aí, desliga essa porra. Tô aqui, ó. Tá olhando ali. Aqui, ó. Ali. Ouve pelo celular, não ouve aqui fora, não. Essa porra. O que, que o cara vem ver? A gente liga daqui de fora pra dentro. Conseguiu ligar, ué. Eu posso ligar. Conseguiu ligar, ué. Desliga e entra aqui. Manda o nome. É, mais fácil, né? É, desliga e entra aqui. Aqui eu vou passar. Vai gastar crédito, vai porra. Gastar tudo crédito pra esse pré-pago que tem. Conseguiu ligar, ué, que eu posso fazer. Pré-pago, senta aí. Conseguiu ligar, vai sentar no meu colo, se quiser falar. Senta no colo do Mota, é, André. Fala, ó, qual é o teu nome completo? José Roberto Alves da Silva. Olha, quero dizer aos senhores, pra quem não tá assistindo, tá no carro, de repente não conseguiu ver, ele conseguiu ligar lá de fora, cara, do estúdio. Conseguiu ligar aí, a gente colocou ele aqui dentro, entendeu? Só por esse motivo. A gente podia colocar certo? Um bloqueador de celular. É, isso aí. É? Igual na cadeia. Igual na cadeia. Ah, entendi. Quantos anos você tem, meu velho? 43. RG número 2, 4.3 hoje. O cara ligando daqui de dentro. Daqui de dentro, ali, lá de fora ele ligou. Ninguém viu porque ele tava no escuro, Alves, lá, né? Ah, sensacional. É brincadeira, Me ajuda aí. Não, para. Ainda bem que não tem nada na carteira. Agressão. Não sei, não. Não tem. O pop é agressão. Senta aí, fala com ele. Tá bom. Qual que é o bairro que você mora? Hermenino Matarazzo. Zona Leste, querido. Tá louco, mano. Sai do lado aqui, mano. Sai de perto. Que time você torce? Agora, ele tá com a camisa do Corinthians. É, mas quem tá ouvindo não sabe. Ah, mas eu vi. Mas quem tá ouvindo, viu? Não importa, mas já pus o hino e fala com ele aí, ô trouxa. Pô, sai de mas perto aqui, Roberto, quer aproveitar que nós estamos recebendo aqui o ex-presidente do Santos? Tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa pra ele? Ah, pergunta não, mas queria desejar que ele já se estabeleceu, que continue assim. E pau na máquina. Ah, não. Concordo, meu. Pergunta pra ele, Luiz, por que que é tão difícil, é tão complicado, é tão assim rejeitado, teoricamente, ser presidente de um clube de futebol e, pô, de repente você tem 5, 6, 7, tem neguinho querendo ser, tem neguinho não querendo sair. Como é que ele faz essa metamorfose aí? É muito complicado. Presidente do clube não ganha nada. Então ele tem que ter uma reserva e tem que ter um negócio que dê sustento a ele, ou ele é milionário. Ou então é alguém interessado em carreira política. Quando eu terminei... E é bom também, né? É muito bom. Uma baita ponte, né? Eu, quando terminei o meu primeiro mandato, e a gente ganhou 6 títulos, muita gente veio me sondar se eu não queria sair candidato, como o presidente do Corinthians foi, e com sucesso. O André, sim. E eu disse que não, que eu já tinha ocupado posições públicas importantes, já tinha sido diretor do Banco Central, diretor do Banespa, chefe do gabinete do ministro da Fazenda, membro do Conselho Monetário, que eu não precisava mais, eu estava agora querendo viver a minha paixão, que era o Santos. Mas é complicado. Uma pessoa que entra de cabeça, como eu entrei, com antecedentes de saúde, eu tive 4 paradas cardíacas em 2003, fui para lá, da linha da morte, 4 vezes, vi uma cena absolutamente maravilhosa. Eu não sei por que eu voltei depois do processo de ressuscitação que os médicos fizeram na UTI. É mesmo? O senhor viu uma cena? Vi uma cena, luz. Uma luz. Era uma cena luz? Como se fosse um quadro com as cores mais vibrantes que eu já tinha visto. Parecia um quadro do Toulouse-Lautrec das Ilhas do Mares do Sul. Era a porta de entrada. E eu estava embevecido e feliz como eu nunca tinha sido. Num dado momento, começam a aparecer sombras, atrapalhando a minha visão. Eu fiquei com raiva das sombras e acordei. As sombras eram os médicos e as enfermeiras tentando me trazer de volta. Caramba! Então, perdi o medo da morte. Se morrer amanhã e tiver de novo a chance de ter a visão que eu tive, eu vou estar muito melhor do que aqui. Mas a vida não é feita de sonhos. A vida é feita de realidade. Eu tentei, acho que consegui resgatar o amor próprio do Santista. e tive que sair por razões de saúde. Mas amanhã, dia de eleição no Santos, o santista que está nos ouvindo há de compreender de que há uma possibilidade de a gente voltar a ser o que foi recentemente. O senhor, nas últimas eleições, e agora está calhando de muitas eleições de clubes na mesma época, né, senhor Laor? E eu vejo que o Santos tem cinco candidatos. Os cinco estão preparados ou tem muito daquele que se assumir, vai entrar e falar, olha, eu não sabia que era assim. Porque hoje em dia a coisa que a gente mais vê, quando o cara senta na cadeira e começa as cobranças, ele fala, olha, eu não sabia. E o candidato, ao meu modo de ver, tem que estar completamente por dentro do clube, do dia a dia político do clube. Desses cinco, o senhor crê, não precisa citar nomes, não seja deselegante, todo mundo sabe que o senhor apoia uma chapa, mas o senhor acha que os cinco estão... Não. Não acho. Eu acho que tem gente muito despreparada, tem gente muito garganta, que ama demais a si mesmo, tem gente comprometida com um esquema que já deveria estar morto e sepultado, e tem um cara que, na minha opinião, viveu comigo o período mais glorioso do Santos nesses últimos anos e que tem uma proposta clara, muito parecida com a que eu tinha em 2009. Então, é um forte candidato? Sem dúvida nenhuma. É. Eu acho, tenho andado pelas ruas, as pessoas me mandam e-mail, acham que o Santos tem que voltar a ser o que era há 3 anos atrás. Porra, por que tá jogando toda vez para 4 mil torcedores? Viramos portugueses de desporto, em matéria de torcida. Futebol é paixão. Se o time não desempenha em campo, você perde a paixão. Você tem que manter acesa essa chama. Para isso, você precisa não gastar mais do que ganha, investir naquilo que dá retorno, que é a base, não contratar jogadores em fim de carreira ou uma história de lesões muito sérias. E não foi esse o jeito que o Santos foi administrado depois que eu saí. Minha última pergunta. O que te machucou mais, porque eu também senti essa dor, ver o Antônio Carlos com a camisa 10 do Santos? Você lembra disso? Lembro, infelizmente... A vida é feita de boas e más lembranças. E o que você sentiu em ver o Antônio Carlos com a camisa 10 do Santos? Me senti traído. Me senti traído e não quero que isso nunca mais aconteça. Nossa, como é que pode? Como é que faz? Isso não repara mais, né? Não, mal tá feito. E outra coisa, Laura, só pra pegar a esteira disso aí. Não dá pra não perguntar pro senhor uma coisa que aconteceu aí. Foi bastante significativa quanto a Vila Belmiro. O candidato, o seu Odílio, tava no programa da ESPN, né? Ah, falou mal da Vila. Me parece que ele achou que estivesse no comercial ou que seria uma matéria gravada e o programa estava ao vivo. E entre as coisas que ele falou, quando falou das novas arenas de Palmeiras e Corinthians, ele falou que se sentia com vergonha de receber outros presidentes de clubes na Vila Belmiro, porque não teria infraestrutura parecida, nem perto com aquilo que há de mais moderno. O que o senhor pensa sobre isso? O senhor acha que a Vila precisa de uma modernização? Precisa de um outro? Muita gente fala um outro estádio em Cubatão... Falam em adotar o Pacaembu. O que o senhor pensa sobre o que ele disse e o futuro do Santos em termos de estádio, arena? O que o senhor pensa? Ele disse numa frase absolutamente infeliz, talvez traduza o que ele pensa, mas foi absolutamente inadequada para um presidente de clube falar isso do maior patrimônio que o Santos tem, que é o estádio que, por acaso, foi construído quando o meu avô tinha assumido a presidência do Santos. Ele que comprou o terreno e na véspera da inauguração ele morreu. Então eu acho que foi uma frase muito infeliz. Mas eu penso que a Vila, a minha ideia que eu sempre propugnei, ela é intocável. Mas ela pode e deve ser reformada. Ela deve virar um estádio boutique para poucos e bons. Não cabe 20 mil pessoas lá, mas cabe o suficiente para, com os bons serviços que você possa prestar, sediar eventos importantes e não apenas partidas do Santos. Tem exemplos na Inglaterra, principalmente, desse processo de reconstrução, mantendo o espírito original, sem prejuízo da qualidade. Mas não é suficiente. O Santos tem muito torcedor e não vai caber no estádio boutique. A gente precisa ter uma alternativa. As chances da Baixada Santista são remotas, porque a Baixada Santista é estreita, é cercada pela serra, pela Mata Atlântica de um lado e pelo mar do outro. Então não tem terreno disponível. A gente estudou algumas alternativas e nenhuma delas vingou do ponto de vista econômico. Mesmo porque qualquer investidor desanima em pedir a média da renda do Santos, de frequência do Santos, nos últimos anos. A alternativa seria o Pacaembu. eu conversei com dois prefeitos sobre isso e eles me perguntaram se o Santos toparia mandar uma boa parte dos seus jogos no Pacaembu. E eu disse que sim. A coisa não rolou enquanto eu estava lá e depois que eu saí, talvez não tenha tido maior interesse em prosseguir a conversa. É porque muita gente fala também, Domênico, mas pô, poderia ampliar a vila, não tem jeito. É porque a Vila Belmiro é cercada por residências. Não, não dá ali. É uma rua extremamente residencial. É, já fui pra lá, não tem jeito. Dos cinco candidatos lá, porque pessoalmente o único que eu conheço é só o Fernando Silva, eu não conheço os outros. Fernando Silva eu conheço há muitos anos. Dos outros quatro, Você conhece o Péric. Os Carlos Pérez. Que vem aqui. O Pérez é candidato? É, também é candidato. Sabia. Então conheço, então não conheço três. Conheço o Pérez, é que eu conheço o Fernando Silva há mais tempo. Então conheço dois. Eles também, quais deles são favoráveis ao Santos jogar mais na capital do que na vila? Você sabe que eu não sei, discurso à véspera de eleição é uma coisa, a realidade é outra. A gente pôde testemunhar isso observando o Santos nesses últimos dois anos. O Fernando Silva, tenho certeza absoluta de que vai procurar encontrar uma solução para poder oferecer conforto e acessibilidade para um grupo fantástico de torcedores que moram na região metropolitana de São Paulo e no interior. Acho que ele pensa a mesma coisa que eu, já me perguntou, sobre a Vila Belmiro reformulada e repensada. Os outros eu não sei. O candidato do antigo presidente, eu não conheço pessoalmente, mas acho uma pessoa que não tem ideias muito consistentes. O Pérez, que eu conheço há bastante tempo, não tem experiência nenhuma de gestão de clube de futebol, está tentando se lançar candidato e talvez tenha os seus votos, é presumível. O candidato da situação também não tem experiência de clube de futebol, nunca administrou nenhum clube de futebol, nem é do ramo, é um torcedor. E acho que o Fernando Silva, há um outro candidato de Santos também, que é um funcionário público da polícia e que não conhece direito São Paulo e provavelmente tem uma visão muito bairrista e muito local das necessidades de um clube que é uma estrela mundial pela sua história, pela sua tradição e pelo fato de ter abrigado o maior jogador de todos os tempos. Só que, ouvinte que está aqui esperando, só então aqui, fala com ele. Um segundo só. Quem sempre fala isso para mim é o Mano Brown, os Racionais. O Brown é meu amigão. Então, o Brown fala, o Santos tem que jogar mais na capital. Claro, o Mano e eu somos amigos. É nós, estamos juntos. Estou marcando visitar as comunidades juntos, assim que terminar essa eleição. Eu acho que eu tenho um dever de gratidão para com esses torcedores que estavam no Pacaembu naquela noite mágica de junho, em que o Santos conquistou a Libertadores e o brilho dos olhos era maior que os holofotes do estádio. E foi talvez o dia mais feliz da minha vida, eu do lado do Pelé e do Neymar. Você pode imaginar como o meu coração poderia ter explodido, mas aí eu teria morrido de alegria e teria sido muito bom. Ô, Laura, rapidinho, mano. Foi citado aqui. Mano. É o seguinte, né, mano? Os caras estão jogando no Pacaembu. Se um dia você quiser fazer um cadeirão lá em Capão, tem um campo da hora, mano, pra levar o Santos pra lá, a gente organiza, tá ligado? Jogar lá no Capão, quero ver quem ganha de lá, né? Ninguém ganha, não. Já combinei com o Mano que a gente vai pro Capão, onde por acaso a minha filha tem uma confecção, uma empresa, e eu sou um cara que adoro o contato com o torcedor. Esteja ele na Avenida Cidade Jardim, ou esteja no Capão Redondo, ou na Vila Ré. O Santos é do mundo, né? Na vida, né, mano? Pra se ter respeito, basta respeitar, né, mano? Eu comecei minha vida como office boy e quando resolvi casar com 21 anos, nunca herdei nada do meu pai, não tinha carro, não tinha apartamento. Então eu sou um cara de origem também como de todo mundo. A gente teve que batalhar para conseguir algum sucesso na vida. Tá certo, Zé Roberto. Fala com o Zé Roberto, que é um ouvinte que está aqui, que participou aqui. Fora do ar, ele conseguiu a ligação, colocamos ele no estúdio, né, pra conversar. Pra economizar crédito, né? Ô Zé Roberto, tá se estendendo demais essa novela aí entre Corinthians e Guerreiro, e agora parece que entrou areia na engrenagem mesmo, cara, porque parece que vai pintar a proposta aí do Emirados Árabes. A proposta seria do Al-Ahly, É, e dizem que é uma proposta aí que o Guerreiro já tá interessado e parece que essa proposta vai vingar, cara. E aí? Pensando já talvez numa possível ausência do Guerreiro pra 2015. E o Corinthians contrata pra repor essa peça tão importante no nosso time, cara? Fred, igual estão falando, eu acho que não. Tem que... Você não gostaria do Fred? Não. O Fred tá em fim de carreira também. Fim de carreira, vai... artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Fred vai pra Minas, hein? Jogou Libertadores. 17 gols. Eu acho que não dava certo no Corinthians. Não? Não. Pô, velho, eu adoraria ter o Fred no Corinthians. Eu gostaria de ter muito Fred no Corinthians, gostaria de ter o Marcelo Moreno também. Eu gostaria de ver o Ralf no Corinthians. Ah, tá. Olha, porque querendo ou não, o Fred e o Guerreiro, os dois têm praticamente a mesma idade. Praticamente. O Fred tá com 31 anos, o Guerreiro também. Sério, mano, Rita? Não, tô não. Deixa eu responder. Então, o Fred não é tão velho como dizem. O Fred, ele tem 31 anos e o Guerreiro também. Então, são praticamente da mesma idade. Dá pra jogar uns 3 aninhos ainda aí, dá. Eu não vou, eu acho que é eu que não vou com a cara dele. Não, mas não curte muito o Fred. É que aquela... A Copa causou rejeição. A Copa, a Seleção Brasileira na Copa aí deixou um... Mas quero lembrar pra ti que tu tem que me agradecer. Eu? Por todos os trabalhos que fiz frente ao Palmeiras. Sim, mas eu sei, somos gratos a você. A Copa terminou, eu só não fui pra Libertadores que já estava marcado. Não gostariam de times do Sul... Dois times, por isso que eu tô jogado. Olha, mas com relação ao Fred, eu até entendo aí a rejeição do torcedor brasileiro depois aí da Copa do Mundo. Foi um negócio aí que todo mundo ficou meio pé da vida com ele. Mas acho que pegaram o Fred aí até como bode expiatório, cara. Porque o time do Brasil, a seleção brasileira, era realmente um time de bundões, cara. Não dava, né, mano? Na hora do hino nacional do Mercado. Principalmente por causa do Hulk, né? Os caras chorando, sabe? Na hora de bater pênalti contra o Chile, os caras deitados no chão ali. Ai, não quero bater porque tá escorrendo pela perna. Ah, tá de brincadeira, velho. Tá sentindo demais aí uma Copa do Mundo no Brasil? Pede pra não jogar. Quando eu vim aqui antes da Copa e falei, ó, essa Copa tem que levar os caras aí que já tem experiência, tem que levar o Ronaldo Gaúcho, tem que levar o Kaká, o mundo caiu na minha cabeça. Todo mundo, você tá louco, é hora de renovar. Copa do Mundo não é momento pra renovar nada, não. Eu concordo com o Mano, eu disse, o Brasil não tem bons batedores de falta. Não tinha. Deveria ter levado o Ronaldinho Gaúcho, o Lampard, eu levaria o Guerrard. Não, mas esse jogo não pode. Porque tem que ter outro jogador. Não são brasileiros, bate cacete. Muito bem falta, que eu acho. Então tá bom. Mas o Diego Acosta também não é brasileiro e joga na Espanha. Eu teria levado o Matuidi pra bater falta. Não é Diego Acosta, é Diego Costa. Então tá bom. Você quer mandar um abraço pra alguém? Manda o seu abraço, fica à vontade. Abraço ao Matuidi. Ah, não, pra você mim? Ouvinte. Ah, então desculpe. Você. Eu só queria falar uma coisa sobre o Palmeiras. Sim. Que na minha opinião, o Palmeiras não cai também. Eu gostaria de saber... É isso que é o meu medo. Todo mundo achando. Luiz Álvaro? Isso. Todo mundo achando. O senhor acha que o Palmeiras cai, presidente? Achismo é fácil. Mas eu não fujo a pergunta. Eu acho que o Palmeiras não cai. E acho que o Santos vence em Salvador e vai ajudar o Alviverde. Mas o senhor torce por isso ou não? Eu acho que o Palmeiras sempre foi um adversário histórico do Santos no gramado. Durante mais de uma década a gente dividiu a hegemonia do futebol brasileiro. É verdade. E acho muito gostoso assistir um Santos e Palmeiras. Isso não aconteceria se o Palmeiras fosse rebaixado. Eu até tenho uma pergunta em cima disso. A Zaidão, sou jornalista. Maravilhoso. Você é a Bíblia. Trabalhei muito tempo, né? Em outra rádio, tô aqui agora. Ah, tá. Exatamente. Você ganhou também o prêmio. Eu ganhei na categoria melhor comentarista, melhor narrador, melhor jornalista. Não. É melhor ACESP, dois ACESP. Você só ganhou porque eu sou o concurso. Mas você gosta do Luiz Álvaro? Eu gosto demais, é um rapaz que eu admiro, até porque ele foi presidente, né? Pra mim, um dos maiores do time que eu torço. Você é presentista? Não, eu digo torço pelo futebol, né? Eu tenho uma pergunta pra ele. Esse negócio de mala branca, né? De mala preta, mala não sei o quê. Boa pergunta. Eu não perguntei ainda, né? Mas eu já vi que vai ser uma boa pergunta. Então, não, porque às vezes eu erro. Vindo de você, tem pergunta. Não, minha pergunta é simples, né? O senhor acha que de repente o Santos vai jogar lá fora e aí o Palmeiras vai falar isso aqui? De repente não dá. Pra isso ornar, você acha que isso vai acontecer ou não vai? Consegui pegar o espírito da coisa. Obrigado. No meu tempo isso não acontecia e eu acho que é um recurso que foge à ideia de que futebol é uma competição e que tem que ganhar o melhor. Mas o existe mala branca? Talvez exista, a gente ouve tanto falar. Você já viu algum? Não fui. Cuidado com o SCJD. Já ouviu alguém falar? Já ouvi alguém. Um presidente de algum clube falou assim, Não, presidente de clube nunca. Eu acho que eles me respeitam. Eles me respeitam. E talvez papo que eles tenham entre eles não rolava na minha frente. Eu acho que eu era um animal estranho no ninho dos dirigentes. E jogador, já falou que teve? Não, pra mim nunca. Nunca, nenhum? Nunca, nenhum. Você já pôs dinheiro no Santos, Laur? Não, eu não tenho. Do bolso? Dinheiro pra pôr. Como o Paulo Nobre fez, como o Marcelo Teixeira fez? Não, não, o Paulo Nobre é um cara riquíssimo. Eu sou um prestador de serviço que vivo do meu trabalho. Trabalho de manhã, de tarde, pra noite poder me divertir um pouco. Mas eu sou um trabalhador também, vivo do meu salário. Ô Zé Silvério, faz a pergunta para o Zé. Laura, tudo bem com você? É o seguinte, eu estava ouvindo você falar dos meninos da base, né? O Gabigol, tem o Ganso também, de repente o Robinho que vem um pouco antes, também o Pelé, todo mundo. Eu queria te perguntar sobre a base, porque você, por exemplo, você pega o Santos. O Santos, de repente, tem bem porque tem a base. Tem time que não tem base. Não, eu vou falar, a base, a minha mulher adora passar base na mão. Eu não gosto, eu acho que esse negócio de base atrapalha de repente a unha. Mas voltando ao futebol, sim. De repente, esses garotos. Quando você não tem garoto, você tem um pessoal mais velho, né? Por exemplo, o Corinthians tinha um pessoal Sheik. O Sheik jogou no Corinthians, ele era mais velho, foi pro Botafogo. Sim, era do Santos. Que volte agora. Exatamente, eu vou falar do Santos. O Santos que tem um estádio que tá ali na Vila Belmiro, que é um estádio muito bom. Adoro narrar o jogo lá, depois eu vou comer uma peixada ali subindo ali, emigrando. Tem um rapaz que eu adoro comprar com ele lá. Mas ele faz a pergunta. Não, eu queria saber, Laura, você tá tudo bem com você, Laura? Meia hora pra isso. Não é isso? Eu acho que você tá perguntando sem base. Porque você me viu ao vivo em cores. Gostei. E o pessoal tá perguntando aqui, Laur, já que você falou tanto do Neymar, na época que você era presidente do Santos, o Andrei chegou a fazer uma proposta formal pelo Neymar? Sempre negou para mim, porque ele dizia que o comportamento dele era diferente, especialmente de um outro clube que eu não vou citar aqui, que ele que afirmou que costumava aliciar jogadores dos outros times. Sempre me disse isso. E a gente ficou amigo. A gente saía junto. Ele teve a gentileza de um dia nos encontrar num restaurante. Eu estava com as minhas filhas. Quando eu pedi a conta, ele tinha pago. Eu falei, pô, isso é um fato histórico. Você está com todas as suas filhas? Estava com as seis. Com a conta, deve ter saído uns 8 mil reais. Saiu mas alto, ele já tinha muito dinheiro. O André está bem. E pagou. Era rico, né? Muito rico. Só que quando ele lançou o livro dele, ele afirma... em todas as letras, de que assediou o Neymar com uma proposta de 100 milhões. Caraca. Isso me deixou muito decepcionado. 100 milhas? 100 milhas. 100 milhões. Brincadeira. E a gente não se encontrou mais, e eu comprei o livro dele. Mas, pô, mas também depois de pagar o jantar dele, seis filhas. Quanto você acha que deu a conta, velho? Nesses jantares aí? Só com os vinhos que o Luiz Álvaro toma? E aí? É uns 8 pau. 8 mil? 8 mil. Mas, mande seu abraço, por favor, agora. Bom, 8 mil não é nada pra esses 100 milhões, né? É verdade, não é nada. Queria mandar um abraço pra todo mundo da empresa lá. Uma mulher pra minha esposa, Thelma. Ô, Thelma, segura que aí hoje sim, o bacalhau vai mostrar a cabeça, hein? É. Dá um abraço aqui pra todos vocês. Só isso. Então tá bom, obrigado, viu? Um grande abraço. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, que também vem em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de Peugeot 208 grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março, hein? Liga agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489, marque um test drive. E agora o Benjamin vem com o recado da BV Financeira, né, Beijinha? Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir. www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV. O imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Boa, Beijinha. E agora, mano, com um recado da Ticket Alimentação. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Você percebeu que o ano voou e agora tá quase no final, né? E você, amigão, já decidiu que vai dar de presente de Natal pros seus colaboradores? A garotada chegou com tudo e mudou a forma de se relacionar com o mercado, cara. Agora, criatividade e inovação são essenciais na hora de motivar seus funcionários. E é claro, né? Na hora de conquistar aqueles novos talentos. É, amigão, quer marcar um golaço, aquele gol de placa pela sua empresa? Então contrate o Ticket Alimentação de Natal, o cartão que dá liberdade de escolha para os seus colaboradores. Garante que a galera possa escolher onde e quando vai fazer as compras de Natal. E ainda facilita os processos aí na sua empresa. Nada melhor que isso, né, cara? Você pega teu patrão, ele dá aquela cesta de Natal que não tem nada, velho. Tem milho, lentilha, ketchup, ervilha. Você vai fazer o quê que sabe? Um monte de porcaria, velho. Tá de brincadeira. O cara tem que ter liberdade de escolha. E não é só isso não, amigão. Esse ano tem uma baita novidade. A sua empresa pode contratar o Ticket Alimentação de Natal e pagar em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, hein? E ó, quer mais uma boiada? O frete é grátis. Curtiu, amigão? Então acessa aí. tanatal.com.br. Não conseguiu anotar? Não tem problema nenhum. Vou repetir aqui pra você, com calma, lá. tanatal.com.br. E mude o jeito de motivar os seus colaboradores, Domênico Gato. É isso aí, seu humano dando recado aqui da Ticket Alimentação, Start 97. De Natal. É verdade. Olha aí. Só, falando em Natal, essas coisas, nós vamos fazer um Start 97 móvel especial nesse Natal. E falar nisso, eu achei que vocês vão fazer programa na Limousine. Limousine. Eu tô querendo dar boa noite primeiro, Luiz Álvaro, né? Que nunca sabe o dia de amanhã, se voltando com o Mato Sérgio, eu gostaria de retornar. Você gostaria de feliz. Volta? Ó... Fui muito feliz no seu futebol clube, né? Você gostaria do Lucha? O projeto, o trabalho lá, muito bem feito, né, seu Lucha? Pois é, Lucha, mas quando eu fui eleito a primeira vez, você era treinador do Santos. O senhor me demitiu. E não, não, não precisei. Você pediu porque, a conta. Você pediu a conta porque você apoiou explicitamente o Marcelo, um candidato. O Marcelo. E você era um profissional. É amigo do Marcelo. Você não deu, né? Sendo remunerado pelo Santos, e não acho legal um funcionário se manifestar a favor de A, de B ou C. Mas o senhor acha o grande treinador dentro do campo. Eu tive com você em Fortaleza. Verdade. Quando escolheram você o melhor técnico e eu o melhor dirigente. Acertou as duas escolhas. A gente sentou lado a lado. Você é um cara muito vaidoso. Obrigado. Você me falou da sua coleção de vinhos. Vinhos, eu gosto. Só perde para um ex-prefeito de São Paulo. As suas unhas estavam muito bem feitas. Manicure era bonita. Como sempre, né? Eu gostei do meu sapato, perna. Não, teu sapato, duas cores. Sapato bicolor. Agora, deixa eu. O Lau, eu já me entendi. Já falei do. Agora, meu negócio com você. Aquela gravata que você me prometeu daqueles 4-0 do semana passada, agora final do ano. Aquela gravata. Gravata? Me prometeu a gravata bordô. Ô, Luxinha. A gavata bordô, bordô com verde. E vou prometer uma pro Laor. Se o Santos ganhar do Vitória, eu também prometo outra. Vou dar gravatas pro Laor e pro Luxa segunda-feira. Ô, Dodô, você me dá uma gravata também, menino? Por trás? Por trás, adoro gravata. Seu Botafogo já foi. Mas o Laor é só gravata chique, hein? Você vai ter que pôr a mão no bolso, meu. Não, eu não uso mais. Eu não uso mais gravata. Não usa. Sugiro que você me dê uma cueca. Aí, Domênico, uma cueca. Ah, eu te dou, Lau. Eu te dou uma cueca minha, menino. Vou te dar. Desde que o Santos vença o seu jogo lá com Vitória. Lau, e aí vai estar tudo certo. Eu ganhei um lingerie lindo da Domênica. Não, mas... Eu ganhei um lingerie da Domênica. Mas eu não gosto de samba canção. Você não gosta? Então eu fico pelada. Tá louco. Domênico, aquele lingerie que você me deu, Domênica. Que lingerie? Que coisa mais gostosa. Teu pai. Eu quero dizer aos senhores o seguinte, que olha, dia 11 é quinta-feira agora. Sim. Quinta-feira tá chegando, RG. Sim. Nós estamos a menos de uma semana para o Estádio 97 Móvel de Natal, que vai ser sensacional. Nós vamos sair pelas ruas de São Paulo. E durante esse percurso, nós vamos falar aqui o percurso, né, Bah, depois? Nós vamos estar recebendo doações de brinquedos. Então, preparem os seus brinquedos, porque esses brinquedos serão destinados às crianças carentes. Novos. Aí, Natal chegando. Novos. Então, os brinquedos aí, né? Vai vir de bom agrado aí, né? E nós vamos falar aqui o percurso para você se programar antecipadamente aí. E no dia você também vai poder entregar a sua doação aí do seu brinquedo, tá bom? Eu tô com o percurso aqui, hein? Já saiu o percurso aqui, Bah. Pode falar? Pode, mas muito bala. Longe ou não? Manda bala. Não, dá para falar. Nós sairemos aqui da Avenida Paulista. Chique, sim. Chique. Pegaremos a primeira, porque nós estamos aqui bem pertinho do Trianon, né? Uhum. A primeira rua que cai à direita é a rua Pamplona. Sim. Nós vamos pegar a Pamplona. Descer a Pamplona. Aí. Vamos pegar a Alameda Jaú, RG número 2. Aí. Depois tem uma boa rima de Alameda Jaú. Alameda Jaú. Depois vamos pegar a 9 de julho. 9 de julho. Depois. Só aí já 10 minutos. Vamos fazer só 10? Qual é o minuto? 10 minutos. Não, mas a gente vai pela calçada. Vai calculando, mano. Vai calculando. Depois da nossa, só ruas que tem muito trânsito, ó. Depois, Avenida Cidade Jardim, lá embaixo. Nossa, 9 de julho. Então a gente vai fazer meia volta e vai voltar. Verdade, nossa, verdade. Depois pegaremos a Avenida Valdemar Ferreira. Tá? Que é a do Jockey. Aí vamos fazer o pit stop lá na Praça Professor Cardim, que fica em frente ao Jockey. Mas o programa vai começar que hora? Meio-dia? Não. Não sei, não vai dar tempo. 5:30, né? Aí paramos lá, paramos. Sim. Doações serão feitas por lá, as pessoas vão entregar seus brinquedos. Se você quiser me pegar no Jockey, amanhã eu tô lá. Você... Ah, Carlos, não é você não. É da noite, passe lá e me pegue. Não, você pode ir lá, não tem problema levar seu brinquedo. Só não bata no vidro antes pra não atrapalhar nada. Você fica com medo, né? É, depois, RG, aí a volta. Voltaremos, né? Voltaremos. A Avenida Valdemar Ferreira de novo. Isso já na sexta, né? Isso. Não, na própria quinta. Depois, você tá louco. Mano, pegaremos a. Olha só, a Avenida Eusébio Matoso. Eusébio. É uma rua, é uma avenida que não tem trânsito algum. É só pra frejar, foi construída no meu governo. É verdade. No meu governo. Isso aqui eu vou dizer uma coisa pra você. Quem fez esse roteiro? Eu não sei, mas depois pegar. Bom, Eusébio Matoso e a sequência é a Rebouças. Eu fui eu que fiz o roteiro. Estamos na Avenida Rebouças, depois pegaremos a Brigadeiro Faria Lima, que é uma travessa da Rebouças. Pegou a Faria Lima. Depois a rua que o mano vai muito lá, ó, a Rua Mauri. Ah, não vou não. Chique, Rua chique. Mauri. Depois pobre, da Mauri, pegamos a 9 de julho de novo, vamos por trás aqui e já saímos aqui no Parque Trianon de volta. Esse é o percurso que faremos aí da limusine. Mas... quero mandar um grande abraço aí a todos da Paris Vegas, né? Aluguel de limusines, ligue 4306-3076. Um abraço, tá, Tiaguinho, né? Tiago, gente boa, fizemos a festa dele lá, né, Rudy? É, verdade. O Rudy foi lá fazer. O Rudy foi lá, o, né? O Tobias quer saber se tem lugar na limusine van. É, pra ele. Quem é Tobias? Tobias. Aqui, meu. Tá perguntando, meu. Tobias. Inclusive, o Tobias tem pergunta pro Laor também, meu. Hein? Tobias. Seu amigo imaginário. Então vai lá. Olha aqui, está de noite. Vamos ver algumas. Ah, cortou o Tobias, meu. Meu, que desrespeito. Ele vai aparecer à noite na sua casa, hein, meu. Eu faço o quê? Ô, Laor. Diga lá. O que você acha da pergunta? Eu acho que, de novo, tá sem base. Tô chateando ele, seu fã, meu. Tobias, pega uma água pra mim lá. Aqui, ó, estádio 97 na Energia 97 e 9 de Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa 0%, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo, hein? 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, tá bom? Vamos ler algumas mensagens, mas como o Sombra já tá aqui por aqui, então vou fazer o seguinte, vou pedir... Continue lendo ali. Ah, e ó, 7 horas, hein? Leilão encerrado, hein? Leilão encerrado. Bate o martelo. Certo? Leilão encerrado, então acabou. Aí acabou. Já os lances foram dados. Quem deu, quem não deu. Ai, que pena. Mas ô Domênico, quem não deu, não dá mais. Enquanto você faz a substituição do lugar, certo, com sombra, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Laor. Enquanto você assume o seu lugar aqui, eu vou lá pra ponta da mesa. Fica aí. Eu preciso. Fica aí. É beleza. Então o negócio é o seguinte, Laor, procede aquela informação, porque na época eu li, mas eu não acreditei. Você falou que se o pai do Neymar estivesse na sua frente, você passaria por cima dele com o carro. É verdade isso? Eu não imagino uma figura angelical como o senhor atropelando alguém e falando, vou dar ré, vou engatar a primeira e vou passar por cima novamente. O senhor falou isso? Um tom de absoluta gozação. Falei. Não fui eu que inventei a frase. Essa frase já vi muitas vezes. Usei um lugar comum. Mas, na verdade, eu nunca matei ninguém. Nunca perdi a carta, dirijo debaixo das regras, não sou anjo, não. É que o senhor parece, assim, olho claro, sabe, topete pra trás, assim, parece São Pedro, senhor. Não, eu quando era jovem parecia Jesus Cristo, com uma fotografia que eu vou te mandar, que saiu numa revista francesa. Ó, tá com moral. Cabelo comprido até aqui. Não é mesmo? Magrinho, mas eu não sou santo, eu sou Santos. Mas com relação a essa frase, aí o senhor falou que foi de maneira informal, o senhor estava num bate-papo com alguém, como é que foi? Eu estava, um jornalista me procurou, eu ainda estava naquela depressão profunda sobre o efeito de um monte de remédio, e ele disse que queria bater um papo comigo, e foi na minha casa, e colocou o celular em cima da mesa, e eu não me dei conta de que aquilo estava sendo gravado e que ele ia pensar algumas das coisas que eu falei num contexto de brincadeira, como se a gente estivesse tomando um chopinho no bar. Eu falei em tom de brincadeira aquilo que, evidentemente, eu jamais seria capaz de fazer. Queria ilustrar, do ponto de vista cômico, os latinos diziam ridendo castigat mores, dando risada, você cutuca a moral. Eu não gostava do que o pai dele havia feito comigo, e não é comigo. Eu não tenho importância, eu sou um santista a mais. Com 8 milhões de torcedores do Santos, que deram toda a força para o filho dele se transformar o craque que foi, ídolo nacional e hoje ídolo lá na Espanha. E ele te processou? Como é que tá isso daí? Ah, ele moveu uma ação contra mim na justiça, que ainda está rolando, e pretende uma indenização. Alta ou baixa? Altíssima para mim, e zero à esquerda para ele. 20 mil reais. Meu Deus. Processou por causa de 20 mil? Pois é. É absurdo, hein? Ô, Luiz Álvaro, você tá melhor que você tá pisando. Eu tô pior. Soletre! Ele pediu 100. O outro. Deixa eu falar agora pra você. Tem pau. Deixa eu falar agora pra você. O que, que você acha da distribuição das cotas de TV? Você acha que o Santos é muito prejudicado em relação aos outros? Você acha justa essa divisão de cotas ou não? Não, eu, quando tava no Santos e acabou o Clube dos 13, eu fui o primeiro clube a negociar com a Globo. E ficou acertado nesse contrato com a Globo que eles pagariam a mesma quantia pela televisão fixa para os quatro grandes de São Paulo, a exceção, e também para os quatro do Rio, e a exceção seria Corinthians e Flamengo. E geravam mais audiência, e a gente que mexeu na área de comunicação sabe que sem faturamento ela não pode pagar o que paga para os clubes hoje. Tinha um variável, que é o pay-per-view, é a TV por assinatura, que variaria em função dos acessos. E assim, eu assinei o primeiro contrato com a Globo. Outros aditivos foram feitos, já sem a minha presença, mas eu mantinha um relacionamento muito bom, extremamente profissional, com Marcelo Campos Pinto, o diretor da Globo, que cuidava do futebol. Fala, Sombra. Bom, queria dar... Boa noite ao Luiz Álvaro. Pô, que legal ter o Luiz Álvaro aqui. Você de viu novo como ele no tá programa. Magrinho? Deixa eu cumprimentá-lo aqui. Você viu como ele tá magrinho, Xadá? Pô, fico feliz de ver ele magrinho, porque a pessoa deu uma secada, com esse mano. Perfil, né, tende a preservar mais a saúde, né, Luiz Álvaro? Pô, parabéns, viu, cara? Eu achei que eu precisava viver um pouco mais pra voltar a ter alegria com o meu peixe. E assistir um pouco agora o crescimento dos meus netos e a definitiva... libertação das minhas filhas, o jugo paterno. Mas eu estou vindo nesse programa, falar em jugo paterno, como se eu estivesse retornando ao útero da minha mãe. Pô, eu me sinto absolutamente à vontade, estou livre no mercado, vocês podem me contratar para fazer o contraponto aqui. Boa, boa. Mas sabe por que é, Luiz? A gente fala, porque é o seguinte... Peraí, está livre no mercado? E se a Bruna Lombardi aparecer? Você não acredita, tem a história minha com a Bruna Lombardi. E a semana passada, eu tô saindo do Einstein. O Richelli quis te matar. Não, encontro a Bruna Lombardi. Ah, vai, Luiz. Ah, juro por Deus. Aí você quase caiu. Aí você acordou. Aí você acordou. Não, ela tá com chapéu. Tava com uma acompanhante. Com chapéu de palha. E eu não resisti. Falei, oi, Bruna. Uma voz mais sensual que eu podia fazer. Você foi falar com ela mesmo? Falei. O que você falou? Falei, você talvez não se lembre de mim, certamente não lembrava. Mas eu estive com você em Comandatuba, no evento do João Dória. Ok. E aí eu resolvi não entrar mais em detalhe, porque eu estava saindo da fisioterapia e queria preservar minha saúde. Mas você estava de avental? Mas você meteu uma carteirada... Falou assim, você lembra? Super ex-presidente. Não, não. Vai, juro por Deus. Palavra de honra. Mesmo porque eu estava namorando firme. Com a enfermeira. Eu tava ex-enfermeira. Tava apaixonadíssimo. E fui o cara mais fiel de São Paulo. Isso é muito louco. Mas como é que foi a abordagem? O senhor tava com aquele aventalzão, com as costas todas abertas ou não? Não, eu tava aberto na frente. Meu Deus. Ah, mas você é Bruna Lombardi, já pensou o azar, velho? Você numa dessa fala, beleza, vou te dar então já essa chance que você tá procurando. Imagina, só fala pro senhor, fala, beleza, é agora. Vamos sair daqui. Pra onde o senhor levava? Não sei, talvez pro céu, talvez pro inferno. É verdade. Mas que legal, viu, Luiz Álvaro? Muito legal tê-lo aqui. Tava ouvindo o programa. E como você já teve aqui quando era presidente do Santos. E como candidato que perdeu. Como candidato, é. Pô, mas que legal. E legal ver você bem de saúde. Você é um cara nota 10. Obrigado. Gosto de você. Vocês são suspeitos que vocês são meus amigos. Não, mas é verdade, mas eu fiquei muito feliz. Quando eu te vi, eu fiquei muito feliz. A gente tá feliz de te ver, você tá tão bem, cara. E eu tô feliz de ver vocês de novo. Pô, eu sei que é verdade isso. Porque você pode me chamar gente, que não. Eu tô aqui em posição de sentido. Opa, e você... ó, hoje andou de bicicleta 10 km, cara. Eu não pretendo então, andar 10 km o resto da minha vida. Inclusive, senhor Luiz Álvaro, por favor, dê conselhos aqui ao Portuga, que não faz a mínima questão de preservar o físico dele. Eu preservo, preserve do mesmo jeito. Eu preservo igual. Não, é sério, você precisa tomar jeito, ué. Eu passei décadas sem me preocupar comigo mesmo. Me preocupava com as minhas filhas, com as mulheres com quem eu casei, com o Santos Futebol Clube, minha primeira e maior preocupação. E não me preocupava comigo. Gosto de comer. Uma hora a conta chega, né? Sou cozinheiro, já participei de um livro. O senhor come tudo? Ou o senhor seleciona? Não, eu seleciono. Você é chefe de cozinha assim mesmo? É, eu tenho um prato que faz parte do livro Homens da Cozinha, junto com Paulo Otran e outras figuras conhecidas. Mas eu cozinho todo fim de semana. Eu também. Não, mas o meu é diferente. Ai, mas adoro homem que cozinha, meu Deus. Pois é, aos domingos eu recebo minhas filhas, meus netos e eu que faço o almoço. E qual o seu primeiro, assim, o prato principal, aquele que você fala, esse eu faço como ninguém? É um robalo com molho perfumado no conhaque. Oh. E gratinado com creme de leite no forno. Você tá esperando o quê pra convidar a gente? Não, esse tava no programa que foi gravado lá em casa por uma emissora de televisão e foi na minha casa e me viu fazendo. E depois a jornalista e os cinegrafistas, etc., tiveram a oportunidade de comer e gostaram. Eu só quero dizer que ninguém faz homens na cozinha. Não, mas qual que é o mas prato que você tem no livro? Eu fiz um aiolote de salmão com molho de creme de leite e ovas de salmão. Laura, você gosta de vir aqui no programa? Essa já é a quinta vez que você veio aqui. Você veio aqui em 2003, 2009, 10 e 12. E agora? Nós também gostaríamos de visitar sua cozinha lá. Vamos marcar. Poderia convidá-lo. Saber como é que é esse negócio Poderia convidá-lo para o Masterchef. Um sucesso absoluto, fazer uma comida, não gostou da minha comida? Eu sinto que com o Laor vamos comer bem, não vamos comer mal. Vamos falar em comida? Mas só antes de você falar em comida, só um detalhe, porque o RG lembrou bem aí das 5 vezes, é o seguinte, primeira vez que o Luiz Álvaro veio, ele era candidato a presidente Santos, perdeu. Mas veio. É. Depois o Luiz Álvaro era candidato a presidente Santos. Ele veio magrinho. Ganhou. Aí depois veio fortinho. Pô, depois teve vezes aí que o Santos tomou uma chacoalhada. Aí eu tinha combinado ele vir. Falei, Luiz Álvaro não vem. Luiz Álvaro vem todas. Luiz Álvaro é ponta firme. Estávamos falando de grandes entrevistas. Estamos falando de pratos e etc e tal. Vamos falar um pouquinho de comida? Vamos falar agora do leilão do Estádio 97? Boa. Porque essa semana as doações eram em quilos de macarrão, não é? É verdade. Não é não? Vamos ver se a gente bate do ano passado. Leilão de Natal do Estádio 97. Motinha, essa semana nós pedíamos aos ouvintes que fizessem doações em quilos de macarrão, sim, perfeito? Sim, certo, perfeito. Então agora o senhor leiloeiro bate o martelo. Boa, está encerrado o leilão, certo, senhor Mota? Certo. Muito bem, vamos então agora saber qual é o maior lance. Qual foi o maior lance em quilos de macarrão? Que todo esse macarrão será doado para instituições beneficentes, instituições de caridade. Vai ajudar muita gente, hein? Com certeza, demais. Vai ajudar bastante pessoas aí, né? E foram doados 500 quilos de macarrão. O do lance vencedor doou meia tonelada de macarrão? Exato. Que lindo. Que beleza. Então, por favor, vamos ao nome do vencedor do leilão. Quem foi o autor? Rogério Sisto. Rogério Sisto dos Santos. Tinha que ser do Santos, né? Tinha que ser do Santos, pô. É verdade, olha, o Rogério Sisto dos Santos, então, parabéns, Rogério, você é o vencedor do leilão de Natal do Estádio 97 para doações em quilos de macarrão, meia tonelada, velho. Macarrão pra cacete. Meia tonelada. Macarrão pra cacete. É muito macarrão. Nós vamos dividir, porque é bastante macarrão, nós vamos dividir em algumas entidades. Em várias entidades. E agora nós vamos sortear mais um ouvinte que se inscreveu para o leilão de Natal. Boa. E que possivelmente não foram aqueles que deram o maior lance, lances menores, mas não importava o lance. Por favor, vamos ver agora, puxar da nossa... Saiu da bolinha. Da nossa bola acrílica. Saiu da bola. Vamos ver aqui qual é o lance que venceu agora, atenção. O lance de 20 quilos. Boa. De quem? E quem venceu foi o Lúcio Choiti Sakamoto! Ah, italiano! Italiano, italiano, seu louco! Tá dando macarrão, pô? Italiano, seu louco! Lúcio Choiti Sakamoto! Você também vai ser estranho no ninho, porque você deu o lance de 20 quilos, foi sorteado, então temos arrecadados 520 quilos de macarrão na noite de hoje. Muito bacana, sensacional! Parabéns aos dois, ao Rogério Sisto, ao Luciano Sakamoto, o Lúcio Choiti Sakamoto. Os dois serão estranhos no ninho aqui no Estádio 97. Mais uma vez, o ouvinte do estádio colaborando demais com quem precisa. Boa. Muitas instituições vão receber esses quilos de macarrão. Vai ajudar a muita gente. Parabéns aos dois, muito obrigado. Parabéns a todos que também participaram dessa edição. E na segunda-feira vamos abrir mais um leilão de Natal do Estádio 97, pedindo doações de... De, por favor, produção, qual que é a doação da segunda-feira? Será que... Unidades de sabonete. Atenção, unidades de sabonete. Atenção, unidades de sabonete, tá bom? Vamos pedir, então, doações de sabonetes. Vai abrir na segunda-feira, a partir do meio-dia, no site da Energia, no 97fm.com.br. Vá em promoções e clique lá em leilão de Natal do Estádio 97. Sensacional? Motinha, obrigado. Obrigado. Daqui a pouco a gente chama você de novo, mas aí ao vivo aqui direto do estúdio, aqui na Energia, tá bom? Obrigado. Tchau, Motinha. Tchau, Motinha. Mas que bacana, hein? 520 quilos de macarrão doados nessa noite. Sensacional. E entrando tava... agora na higienização. É verdade. Agora falando, já que estava falando de comida, né? Chega sexta-feira à noite, você fala, não quero ir para a cozinha. Amigão, agora eu vou contar uma das melhores coisas do Hello Food, que é o melhor jeito de pedir delivery do Brasil. Sabe o que que é? Ah, você tá brincando? Você não baixou seu aplicativo ainda? Hello! Tá perdendo tempo, né, amigão? Porque lá você fica por dentro de todas as promoções que estão rolando nos melhores restaurantes da cidade. É isso mesmo. Hello Food separa só o filé para você fazer o seu pedido. Com Hello Food, você encontra pratos com entrega grátis, descontos nas comidas e muito mais. Hello! Então, amigão, não perca o tempo usando o telefone, né? Peça pelo Hello Food e é só baixar grátis, viu? É grátis para você baixar o aplicativo. Aproveita as vantagens e peça Hello Food. Deu fome? Dá um hello! Dá um hello, é isso mesmo. Bom conselho, Sr. Benjamin Bach. Estádio 97, oferecimento de Grupo S, um nome construído com história. Também oferecimento de Peugeot 208 Grife, com teto panorâmico, com taxa zero em 36 vezes. E primeira parcela para março. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Portuga. Sim, segunda-feira teremos aqui, vocês não percam... A Cápsula do Tempo. Cápsula do Tempo. Nossas opiniões na primeira rodada do Brasileirão foram devidamente enterradas pelo Pato de Cachorro. E era quem ia ganhar, quem ia cair quem também. Quem ia cair, quem ia pra Libertadores. Né? Como que é? Na primeira rodada... Eu lembro algumas coisas, é melhor nem abrir. É duro quando você abre. É isso, cara, velho. Nossa Cápsula do Tempo. Uma coisa eu lembro, que errei feio, mas tudo bem. Tá certo. Ih, rapaz, é difícil acertar, viu? Difícil. É difícil, viu, Rudy? É difícil acertar. Eu não acertei o Cruzeiro campeão, não sei como. Vamos trazer mais ouvintes. Tenho certeza que temos muitos ouvintes querendo entrar no ar ao vivo. Tem torcida Peugeot Estádio 97 para Corinthians e Criciúma. Para você, santista, papo cheio, papo bom aqui com Laor. Laor fazendo Estádio 97 com a gente. Né? Laor é papo reto. É, sem meias palavras. Vamos ao telefone 3284-7097, seu irmão. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Alô? É o Éder. Éder do quê? Éder Ribeira Fialho. Hã? Ô, velho, fala um pouquinho mais distante do bocal do telefone, porque tá fazendo... Tá meio abafado lá. Tá meio bolha. Vamos lá, de novo. Éder do quê, por favor? Ô, mano, é o Éder Ribeira... Siqueira. Tá ok. Ribeira, Ribeira Fialho. Boa, mano. E quantos anos, Eric? Pô, 30 anos, 3.0. 3.0, RG. Hoje? Eu tô aqui imaginando, mano. Por tudo que o Alaor falou até agora no programa. Não é Alaor, é Laor. Não, pra nós é Alaor. Ele botou música lá no peixe. Alaor, Alaor. Mas eu tô aqui imaginando quantas pessoas ele não gostaria de chamar lá no peixe a essa altura do campeonato de fialho da. Ô, fialho é foda. Gostei. Ô, Eric, qual o bairro? Alô? Ô, mano, é Éder. Ah, Éder. Meu, deixa eu te falar uma coisa. Olha lá, fiquei do lado do casão. O Tobias, ele acabou de pegar um jarro de água. Se quiser, ele pega pra você. É, e qual o bairro, amigão? Eu quero ver aí se o Dom Benjamin sabe. Vila Guacuri. Vila o quê? Vila Guacuri. O quê? Guacuri. Guacuri. Isso. E é o que eu conheço, a Zona Sul, perto da Pedreira. É, isso mesmo, Dom. Sou GPS, velho. Os caras acreditam. Ah, né? O quê? Deu tempo de eu ver no Google também. É. Deu tem o quê? Duro, viu? Não, pera, pera, pera. Você não conhece, eu tenho culpa. O Laor tá aqui do lado, tá de prova. Luiz Álvaro, você me viu olhar alguma coisa, o Google, alguma coisa? Não, sou testemunha. Aí, não, Laor, pelo amor de Deus. Não, Laor. Não. Sou testemunha. Não, Laor, não. Oh, mas aí perto da pedreira é onde os caras, tipo, põem fogo em carro, mano, desova corpo, né? Já é, aí. Mais ou menos, do lado de Diadema. É, bagulho embaçado aí, ali perto de Diadema, mano. Você vê o tamanho da violência na cidade, né? Coisa de louco. Tanto que a molecada nem estranha mais a RGV, o carro pegando fogo, põe batata embaixo lá pra fazer batata assada, mano. É bagulho embaçado. Mais ou menos. Aí, mano. Oi. Mano, fala, irmão. Eu moro bem na divisa, na Pedreira com o Pantanal, não sei se você conhece aí. Pantanal. Tô ligado. Tá ligado. Ô, mano, você tá louco, mano. O bagulho é louco. Tô ligado. Ali é perigoso demais, irmão. Você acha perigoso, tá louco, mano? É, você quer dar quebrada? Tá imagina, louco. Não é perigoso, chego não. Chego nem perto ali, mano. Tá doido. Ai, mano, ali você cumprimenta seu vizinho de manhã como se fosse o último dia. Pode ser que seja, né? Ô, Mano Brown, tá feliz? O Laor tá aqui, cara. É, eu falei com ele já. Pareci, se ele tiver influência lá, mano, do Santos jogar em Capão lá. Ô, jogar Cruz. Libertadores, mano. Lá no Capão. Quero ver os caras, mano. Os escudos lá, mano. Vai voar pedra, vai voar, mano. Ninguém, ó. Só acaba quando o time empata lá, tá ligado? Só acaba quando empata. É, tá louco, mano. E, ó, amigão, você trabalha no centro ou você acaba trabalhando aí na localidade mesmo? Não, eu trabalho aqui perto de você. Sou na Paulista. Aí, você faz o quê? Eu sou analista de segurança. Trabalho na área de fraude. Ah, mas tem muita fraude, velho. O brasileiro gosta de dar um. Esta um conta gato. Não é minha. Esse trabalho é pra caramba, hein? Mas você trabalha ou você dá os migué, mano? Pega muita fraude por aí, mano? É o seguinte, vamos parar que esse assunto tá dando um problema do carteiro. Ah, deixa eu falar. Vamos parar com isso, rapaz. Fala aí, fraude, ô Luiz Alves. Quem foi aquela história no Santos há uns meses atrás? Al Capone, o Dom Corleone, todo mundo vota lá. Ah, dos sócios? É, lembra? Ah, lembro, acompanhei pelos jornais. Fiquei estarrecido, mas. Eu já não estava mais no Santos, não sei quem praticou, mas certamente quem o fez, fez um desserviço. Não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro, que já tão desacreditado tem andado. Acho que você é movido pela paixão no futebol, mas você tem que ter um superego mínimo para poder filtrar as bobagens que a paixão às vezes desencadeia. É verdade, concordo. E ô amigão... Tá falando a respeito das fraudes aí, mano? Você trabalha muito então, hein, velho? Aqui em São Paulo tem bastante, mas eu trabalho aí pro Brasil inteiro aí, a gente faz algumas coisas aí que é desacreditável, né, mano? Conta uma fraude aí que você tenha descoberto aí que foi um absurdo, mano. É fraude bancária, de seguradora, o que que é? É de telefonia, cara, mas aí já é uma parte aí que tá mais interna, tá? A gente pega aí as fraudes aí da nossa empresa aí. E só passa aí pros nossos gerentes aí pra não acontecer um desvio de conduta aí. Não pode divulgar desvio de conduta. Aí o bicho pega. Mas qualquer coisa a gente sabe de nada. Futebol tem muito desvio de conduta, Osvaldo? Infelizmente, ainda tem. E por falar em desvio de humano, conduta? O ser humano. Fala, amigo. Pode falar. O ser humano, quando ele tem a oportunidade de pôr a mão no dinheiro ou fazer alguma coisa de errado que vai beneficiar, ele já quer fazer coisa errada. E a gente está aqui para resolver esses problemas aí e passar para frente. No meu tempo, nos dias de hoje, eu seria coroinha. Seria. No meu tempo, nos dias de... A Petrobras... Eu vou dizer o seguinte. No meu tempo, nos dias de hoje, É um cheirinho humilde de coroinha. É, você é um pintinho hoje mesmo, viu? Um mas ô Luiz Álvaro. Quem diria? Será? Com relação a esse lance de desvio de conduta, muitas vezes os dirigentes eles são amigos, é mas às vezes trocam, às vezes, farpas pela imprensa e deixam de se falar. Houve um episódio recente entre Palmeiras e São Paulo envolvendo o Allan Kardec. Como é que o senhor viu aí de fora, analisando o fato ali, que o São Paulo falou que não tinha interesse, depois pegou o jogador? Acompanhando toda essa situação que o senhor deve ter acompanhado também, como é que o senhor encara aí esse relacionamento entre dirigentes de clubes grandes? Eu encaro com tristeza, mas eu também parto do princípio que pinto de fora não pia no terreiro do outro. Ah, mas o senhor viveu ali, o senhor possivelmente deve ter tido contato ali junto com o presidente do Corinthians, São Paulo. Ah lá, o outro já gemeu lá de baixo, mano. Meu Deus, o Agnaldinho, se fecha aí. Tranquila. Se fecha aí. Mas, ô amigão, você torce pra quem? Oi, mano. Oi, meu, torce pra quem? Alô? Ô, cara, aproveitando que o Laú tá aí, né? É. Santíssimo. Oh, parabéns, meu irmãozinho. Se você for sócio, vote amanhã. Ah, infelizmente eu não sou sócio, eu não tenho muito tempo, cara, pra ficar acompanhando como eu deveria antes, né, como eu fazia antes. Sempre que eu posso, aí eu tô saindo nos jogos, mas a família aí ela tá ocupando muito espaço aqui, eu não tô podendo ter o meu outro amor, que é acompanhar o meu santo querido. Pô, mas então... você tá louco, você trocou a tua família pelo teu clube, mano? Já tem que trocar, cara. Minha mulher tá louco, mano. Mas, ô Éder... família você pode trocar, o clube não. Ô Éder, você concorda com o pensamento do Luiz Álvaro, por exemplo? Luiz Álvaro defende a tese que o Santos tem que jogar muito mais vezes no Pacaembu. E você? Ô, cara, eu concordo. Eu que moro aqui na Zona Sul, eu falo pra você que sempre que tem uma oportunidade aí, eu tô indo nos jogos, mas pra descer pra Baixada, pra mim, já é mais complicado. Pedágio, estacionamento, é tudo mais difícil lá. E aqui, no Pacaembu aqui, no, até mesmo nos jogos aqui que eu vou no Morumbi, agora aí, indo nesse estádio do Palmeiras, do Corinthians aí que seja, pra mim vai ser bem mais fácil, cara. É, eu sou a favor aí de os caras terem um projeto aí pra montar um estádio assim, né, meu? De preferência aí, teve um projeto há uns anos atrás aí, que poderia ter um estágio aqui na Imigrante, que aí não foi pra frente, eu não sei se vai pra frente ainda, mas é um sonho aqui do Santista que tem um estágio aqui em cima, aqui, onde que a gente pode ir massa, cara. Eu tenho aqui muitos colegas aqui que a gente monta pra ir pra lá pra Baixada, mas é bem complicado, é bem mais complicado do que imagina. Mas eu vou falar pra você, viu, meu? Eu tô de pleno acordo com a ideia do Laor de se fazer menos jogos, poucos jogos, ou alguns jogos, né? Inverter esse quadro na realidade. Porque foi a pior ideia que tiveram, que dirigentes do Santos tiveram, lá atrás de inibir e de tirar o Santos da capital, cara. Isso jamais poderia ter sido feito. Tanto sempre... Até porque no ABC nós temos uma massa grande aqui no ABC. Ah, mas foi uma grande bobagem. Olha, se eu não me engano, isso aí foi na gestão, o Marcelo Teixeira que tirou realmente, né? O Santos da capital. É, se você lembra do Santos... Da época do Otília Jorge Cury e do Pelé. Não, eu lembro não. O Santos eu, foi não campe... saía do, eu não saía do Pacaembu. Então, o Santos foi campeão no Pacaembu, no Maracanã. O Santos ganhava... Não, ele só ganhava título fora. É verdade. E essa é uma ideia de se ver o Santos, não com olhos bairristas de comodismo. Sim. Porque é claro que eu adoraria estar um quarteirão do estádio e de sandália havaiana, é evidente, de lógico. Bermuda e camiseta. Mas o Santos merece mais do que isso. Pelo tamanho que foi, Santos, que é lógico, e como era. Há um princípio da música popular brasileira que diz: o artista tem que ir onde o povo está. Não adianta você se encastelar e ficar fora da realidade. A realidade do Santos é que não cabem 8 milhões de torcedores na Vila Belmiro. Mas precisa ver de fato, Luiz Álvaro, até onde a torcida do Santos prestigiaria o time aqui na capital. Porque de maneira esporádica, talvez aí o torcedor até acompanhe. Mas é claro e evidente que se a torcida do Santos não lotar o Pacaembu, o Santos estaria pagando aluguel para a prefeitura, diferente do que é na Vila Belmiro. Porque, por exemplo, tendo 4 ou 5 mil pessoas na Vila Belmiro, o Santos ele não tem prejuízo, RG, porque o estádio é dele. Agora, o Santos jogando para 4 ou 5 mil pessoas aqui no Pacaembu, se for esse o público que o Santos leve realmente para o estádio, não é, RG, de maneira esporádica, que eu estou falando. A partir do momento que o Santos assume um compromisso de pegar o Pacaembu para si, será que a torcida do Santos vai dar talvez 15, 20 mil pessoas aí de... Regularmente, se for uma média de 15, 20, vale a pena. Agora, se for uma média de 4, 5, menos gestão, não vale. É gestão. Se você vier para o Pacaembu, se você tiver um time decente, um time condizente, um time que brigue por título, você vai colocar. Eu fui no Pacaembu embaixo de uma tempestade, Santos e Juventus. Quantos tinham no Pacaembu? Mas é que tá, RG, tá de maneira esporádica. Ladrão, é de maneira esporádica. Não é, mano, tinha time. A história tinha mostra, time. Mano, que o público vai. Você tem um time competitivo, que jogue com garra, ainda que perca, mas mostrou que honra a camisa do Peixe. Acho que o Pacaembu é um cenário maior. É a mesma coisa que um teatro. Você pode representar para 30 pessoas num teatro de bolso, ou você pode ir para o municipal e se apresentar para 3 mil pessoas. Eu acho que a gente tem que ter um palco adequado para o brilho que a história do Santos lhe garante. Nós levamos um jogo na minha gestão para o Pacaembu num domingo de Páscoa. Não houve outro jogo porque domingo de Páscoa as pessoas geralmente passam em casa com a família. Nós levamos 39 mil pessoas numa partida contra um time pequeno do interior. Isso é contraria o bom senso. Mas o Santos não é bom senso, o Santos é paixão. Só precisa de um instrumento adequado pra essa paixão fluir. E no quesito técnico, porque a maioria dos jogadores, eu já conversei com vários jogadores do Santos, Leandro Damião, Thiago Ribeiro, Edu Dracena, eles são praticamente unânimes em afirmar que se tivesse poder de escolha entre Vila Belmiro e Pacaembu, eles preferem atuar na Vila Belmiro. É natural, eles moram perto da Vila, né? Então, mas o fator técnico não prevalece também? O atleta não tem que ser consultado nesse tipo de atitude? Se fosse assim, o Messi deveria jogar em Buenos Aires só, e não em Barcelona. Mas perdeu pro Cruzeiro agora na Vila. Não tem, os jogadores preferem. Preferem porque é perto de casa. Lógico, termina a partida, toma um banho e vão cuidar das suas vidas. Aqui não, você toma banho, pega um ônibus. Tem que viajar. Leva uma hora e pouco para chegar no estádio. Então, o comodismo é natural. Só que o profissional não tem que escolher onde joga. O artista tem que ir onde o povo tá. Se o povo tá aqui, ele tem que vir jogar aqui. A história do Santos e o Pelé demonstram isso com absoluta clareza. Pelé foi campeão no Pacaembu, no Morumbi, no Maracanã, em San Siro, em Milão. Não interessava, o Santos jogava onde fosse. A garra, o amor pela camisa e o profissionalismo é que faziam diferença. Esses três jogadores, o Edu é um atleta de extremo valor, que eu conheço pessoalmente, e certamente razões pessoais influenciam nessa ideia. Os outros dois não são de Santos também. Então estão morando lá e certamente prefeririam não ter que subir a serra. Mas o Santos tem que subir e descer qualquer serra, inclusive o Himalaia. Ô, Laor, vou falar agora pra você. Você dá repercussão, viu? Porque estão ligando pra mim aí, todo mundo de Santos tá ligando aí. E pra alguém não dá nem pra dar direito de resposta pra todo mundo, senão o programa tem que ir até meia-noite. Mas ligou aí o presidente Santos que vai entrar no ar, o Odílio. Ele falou que quer um direito de resposta, que foi falado dele aí, ele quer entrar no ar também. Quando ele deu a entrevista, que saiu essa semana no jornal, ele não me deu oportunidade de me defender. E pior do que isso, ele é médico. E ele desfez de um atestado médico, de um profissional de alta competência, e dizia que eu tinha que me afastar do Santos por razões de saúde. Ele conhecia, ele me atendeu no Japão quando eu passei mal. O Odílio, o doutor Odílio Rodrigues, médico conceituado de Santos, viu como eu estava ruim. Ele foi o primeiro que me despertou para os problemas de fôlego que eu tinha, porque um dia, saindo da tribuna do Santos, desci de elevador para a minha sala. Quando eu cheguei na minha mesa, ele falou: pô, Luiz Alves, você está sem fôlego nenhum, você tem que ver isso. Foi o primeiro que me despertou para os meus problemas de saúde. E elevador, você usou ainda para descer. Agora, elevador e para descer. Agora, você imagine que a entrevista que ele deu, ele pontificou que um presidente eleito tem que ficar nos momentos bons e ruins. E eu fiquei nos momentos bons porque eu tinha uma equipe que ajudava a fazer isso. Infelizmente, ele desmanchou essa equipe. E o Santos padeceu por conta de uma visão menos profissional e menos técnica que a gente tinha na nossa época. O Éder. Eu acho legal que nunca ninguém quer falar com nós. Não. Fala, mano. Todo mundo quer falar, mano. É difícil arrumar uma rolê. Você precisa vir todo dia, viu? Porque os caras do Santos nunca ganham. É difícil mesmo, né? É difícil arrumar um, viu? Pra gente conseguir. Ô, amigão. Fala aí, mano. Tá chegando o Natal, dezembrão tá aí, mano. O que você vai ganhar de Natal? Sei não, hein? Mamãe, eu não tô ganhando nada. Nada, velho. Nada. Quer ganhar um presentão? Nada. Quer ganhar um presentão? Pô, quero sim, mano. Você quer participar do quiz da Polo Ar aqui com o oferecimento da Carrier? Opa, quero sim, mano. Que você, quer ganhar um split highwall de 9 mil BTUs da Carrier, velho? Quero sim, velho. Quer mesmo, velho? Na sua casa tem ar-condicionado? Tem nada aí. Não tem, mano? Nessa época de calor você parece um petit gâteau no forno? É, eu tô pondo minhas duas filhas pra ficar soprando lá e a gente revezando lá. De tanto calor que tá fazendo lá, velho. É mesmo? Ó veneno, velho? Ó veneno. E aí você dorme com a janela aberta, pode entrar bandido, pode entrar mosquito da dengue, pode entrar bala perdida, pode entrar tudo, né, RG Mendonça? Como assim? Depende, né, mano? Como assim, velho? Pra RG. Você vai participar do quiz da Polo Ar, amigão. Tá pronto? Tá preparado? Opa, tô sim. Vamos lá. Ó, velho, vou te fazer três perguntinhas. A primeira referente a Polo Ar, a segunda referente a Carrier e a terceira referente a conhecimentos gerais de futebol, tá bom? Se você acertar as três, você ganha na hora um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs, tá bom? Tá certo, mano. Vamos lá. Com calma aí, mano. Vamos lá. É a primeira vez, hein? Não, não. Na primeira vez você tem que ir com tudo e provar que você é o cara, velho, tá bom? Fala aí. Vamos lá, mano. Tá pronto? Tô pronto. O cara fica mais nervoso. Primeira pergunta referente a Polo Ar. Vamos lá. Qual o tamanho do centro de distribuição da Polo Ar? Alternativa A. 40 metros quadrados. Alternativa B. 10 mil metros quadrados. Alternativa C. 200 mil metros quadrados. Ei. Ô, mano. Vamos e lá, aí, mano. Responde. Alternativa. Tem uma arma, toma ajuda, não, mano? Vou repetir, ó. A primeira é 40 metros quadrados, a segunda, 10 mil metros quadrados, e a terceira, 200 mil metros quadrados. Porra, mano, é dedução. Alternativa aí. B. Alternativa B. B. B, 10 mil? B, olha aí. Acertou, mano. Pô, alternativa A, amigão. 40 metros quadrados é o tamanho do a sacada banheiro. Do sombra, velho. Se concentra aí, velhinho. Se concentra. Alternativa C, 200 mil metros quadrados é o quê? Uma cidade, cacete. Desculpa, meu. É o tamanho do Guacuri lá, nem Guacuri. Sacada ali. Do sombra, só se for a sacada, for metade do apartamento. Não, é nada. Seu apartamento é bacana. É o tamanho do meu banheiro. Sem humildade. Olha lá, ó, Mota. 40 metros quadrados de banheiro. A banheira do Mota é 20 por 20. Só de banheiro, é. Vamos lá, segunda questão, vamos lá, amigão. Vamos lá. Quem foi o inventor do ar-condicionado, mano? Vamos lá, alternativa A, Willis Carrier. Alternativa B, Pamela Anderson. Você tinha que ter perguntado quem foi o Pelé do ar-condicionado. E alternativa C, Osama Bin Laden, mano. Vamos lá, alternativa A, B ou C? Alternativa A, mano. Aê, alternativa A? Aê. Quem que foi? Beleza. Quem foi? Willis Carrier. Né? Willis Carrier, mano. Esse tá famoso. Aê, esse vamos cara, lá. Ixi, agora vem a pergunta do Santos. Agora, alternativa. Alternativa não. Pergunta número 3. O Lalaô pode ajudar. Essa daí, velho. Não vai ter muita ajuda, porque o Laor também falou que tá aqui, não tá aqui pra ajudar ninguém. Ele falou que veio aqui não. Só pra dar entrevista. Ele falou que se você precisar de auxílio, ele falou que não tá nem aí, que ele vai rir se você perder. Então você tem que não. Se concentrar. Você tá quase lá, velho. Tá quase lá. Vamos lá. Essa pergunta vai ser de conhecimentos gerais do futebol. Você gosta do Santos, não gosta? Gosto sim. Quem foi o maior jogador da história do Santos? Não, mas essa não é a pergunta ainda. Ah, não é? Não, não é. Essa é a pergunta? Quem foi? Não, quem foi o maior jogador da história do Santos? Pelé, mano. Grande Pelé. Então você deve conhecer o Pelé, né, mano? Tá bom, ganhou, a pergunta é a seguinte, amigão. Em que cidade nasceu Edson Arantes do Nascimento? Vulgo Pelé, que tá internado lá. Tá lá comendo lá aquele purezinho de batata. Ah, já foi pro quarto, saiu da UTI, viu? Boa notícia. Você não pode dar opção, não? O cara tá comendo um alfacezinho. Você não pode dar opção, porque eu tô sentindo que o cara não vai saber. Será que o cara não sabe, mano? Acho que nem o Lalaô sabe. Posso dar uma sugestão? Pode. Dica, alternativa A. Um estômago. Alternativa B. Isso, boa, Lalaô. Quatro pé. Alternativa 3. Três corações. Boa. E aí, amigão, você pegou as dicas do Laura aqui, mano? Alternativa A, B ou C? Se ele nasceu onde? Em um estômago, em quatro pés ou em três corações? Oh, obrigado, viu, Laura? Três corações. Talvez você errasse, mano. Você tem que chamar o Laor pra, ó, na boa, velho. Você tem que fazer um convite aí pro Laor, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja com ele aí também na sala aí, pra ele usufruir desse ar-condicionado que você ganhou agora. Mano. Um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs com oferecimento da Polo Ar, cara. Que boiada, hein, meu? O ex-presidente do teu clube te ajudando a ganhar esse baita presente, cara. Obrigado, brigadão mesmo, mano. Aí, brigadão, estádio aí, ó. Não, pera lá, tem que fazer bonito, pera lá, tem que falar bonito, tem que falar assim, ó, obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar. Fala assim. Há muito tempo lá em casa. Boa, agora calor. Você tem que falar assim, ó, obrigado, Carrier. Obrigado, Carrier. E agora você tem que falar o seguinte, obrigado, Laor, que me ajudou a conquistar esse split highwall da Carrier. Muito obrigado, Laor, por ter me ajudado aí, meu camarada. Obrigadão, frentista de coração. Meu irmãozinho, eu só espero uma coisa. Que o ar-condicionado te dê prazer e não te meta numa fria. Valeu, boa. Éder, um abraço pra você. Você fica na linha, vai falar com a produção. Tá bom? Ô, mano, tem como fazer um mensagem aí, mano? Pode, fala aí, irmão. Opa! HDI é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI Seguros, parabéns. Só a linha Bozano me garante um barbear fenomenal. A nova linha Bozano, isso, ganhou um kit Bozano, parabéns. Tá bom? Olha, você vai. Deixa eu mandar um abraço aí também. Manda. Quero mandar um abraço. Trabalha aqui comigo, aqui. O pessoal aí da Vivo. O Carlão. O Vanderlei. O Cláudio Marcelo. O Gil, grande camarada, o pessoal da pescaria aí do dia 20 do 12 aí, ó, nós estamos indo pescar aí em Santos aí, uma grande pescaria aí, um mega evento aqui da empresa aqui, ó, junto com meus amigos, vamos lá fazer uma festa lá no meio do mar, cara. Perfeito, cara, boa pescaria Belinho. Pra você e pra todos os seus amigos, fique na linha, você vai falar com o Bá da produção pra combinar a respeito da entrega do seu ar-condicionado, fica na linha, tá bom? Alô? Um abraço, oi. Tá aí a participação fica na do linha Éder. Aí. Ele vai ficar na linha. Esse é o Estádio 97 no oferecimento da Esser Narigudo. Pô, para de ficar guardando dinheiro debaixo do colchão, só, né, fazendo conta. Para, velho. Vamos investir, rapaz. Investimento seguro é com a Esser. Invista nos melhores imóveis de São Paulo, com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha essas dicas de hoje. Startup Liberdade é um produto como não se via há anos lá na região da Liberdade. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios com suíte na rua Pandiaca Lógeras, número 84, pertinho da estação São Joaquim do metrô. É isso mesmo. Quer coisa melhor que você morar pertinho de uma estação do metrô? Anota o telefone do Startup. 3208-6314. 3208-6314, esse é o telefone para você investir lá no Startup, lá na região da Liberdade. Agora, você que está aqui na região dos Jardins, olha só o VIP Augusta Exclusive Home. Ô Sombra, sabe quanto foi a valorização do imóvel na região da Consolação nos últimos 5 anos? Foi alta, não, precisa nem responder, eu te falo, 200%, é isso mesmo. Então olha só essa dica do VIP Augusta Exclusive Home. São estúdios de 29 e 34 metros quadrados, pertinho da futura estação Higienópolis do metrô. O preço à vista a partir de R$ 269 mil. Investimento para você que quer fazer um ótimo negócio é com a Esser. Ligue lá, 3255 22 10, 3255 22 10. É Esser, é nós, Rafa, Alan Horn e toda a família Esser. Ah, eu ouvi Outback? Ah, que delícia. A gente quer saber como tá o elenco do seu time. Tá legal? De primeira? Tem reserva bom? E o reserva do reserva? Você conhece o nome? Ó, no almoço do Outback, o elenco é de seleção. Tem Caesar Salad, tem o El Ranchito Salad, Chicken on the Barbie, Junior Ribs, Chicken Pasta Primavera, Fish of the Day, Cheesecake e muito mais. O time prontinho para entrar em campo. É só você chamar a galera. Explore o seu momento Outback. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Pô, tem um recado legal para você que curtia um clube das antigas que fez muito sucesso. É, tá ouvindo essa música aqui? Era hino desse clube. Era hino desse clube. Front 242. Gente, Benjamin, gostava desse som, né? Lógico. Exatamente. Oficializada a inauguração da Overnight. A Overnight que você curtiu tanto na Rua Juvenal Parada, na Moca. Uma casa que fez mais de década de sucesso. Inaugurou em 88. Fez aí parte da trilha sonora da noite de São Paulo. Foi uma casa que marcou época. Quem foi, quem conheceu, sabe do que eu tô falando. Quem não foi, não conheceu, mas já ouviu falar demais. A Overnight está de volta. Overnight está de volta, agora na Rua Gomes de Carvalho, na Vila Olímpia. E uma grande inauguração no dia 16 de janeiro. Anote essa data. 16 de janeiro. E eu digo pra você, se você é o cara que conheceu a Overnight, ela não volta diferente. Ela volta com a mesma arquitetura da época, onde era a cabine, onde era a área superior, a sua área superior, mezanino, tudo igual. Mas, inclusive, aquela iluminação que descia no meio da pista, ela voltou, é igual, com elementos atuais de design, de conceito. Inauguração dia 16. Aqui na Energia você vai ter toda a informação nos próximos dias. 16 de janeiro. Não agora, dezembro. Janeiro. 16 de janeiro. Aqui na Energia, no estádio, durante toda a programação, no Energia na Veia, você vai ter todas as informações sobre a inauguração da Overnight. Sim, ela está de volta. Bem, já, vou te falar, meu. Ó, eu vi, cara. A tecnologia empregada, assim, cara. Imagina. Sistema de projeção em mapping. É... Depois eu te mostrar uns filminhos aqui. Pô, demais, né? Muito top, muito estaremos, top. Estaremos lá na inauguração. Eu também irei. Sim. Se convidado o for. Aí não, aí vai ter uma coisa. Ô Sombra. Sim, pois não. Nós estamos com. O programa é democrático. Claro. E o presidente do Santos, o doutor Odílio, certo. Rodrigues. Ele pediu para ter uma participação no ar aqui, porque ele foi citado. Então, doutor Odílio, é o Benja. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite, Benjamin. Boa noite a todos aí do Estádio 97, particularmente ao Luiz Álvaro. Quero falar para vocês da grande audiência que vocês têm na Baixada. Assim começou, estou aqui no Santos trabalhando. E assim começou o programa, várias pessoas me ligaram dizendo que estava tendo programa, que o Luiz Álvaro estava presente e que tinha feito alguns comentários. Então, imediatamente, a gente aproveitou, estava aqui, ligamos e pela internet assistimos o programa. Então, eu primeiro agradeço, cumprimento a todos, mas quero agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando, né? Para que a gente possa conversar. Eu queria, antes de mais nada, daí duas notícias boas para o Santista, e eu tenho certeza que o Luiz Alves vai ficar feliz, e como todos os Santistas que vão ouvir essa notícia. Há 15 meses nós começamos, o Santos tem uma base maravilhosa, uma base reveladora, uma base que é referência no Brasil, né? Uma base que foi reconhecida pela CBF, que nos otorgou o título de Clube Formador A. E para você ser clube formador A, você tem que preencher uma porção de requisitos e a lista é grande. Então, essa base que é maravilhosa e que orgulha muito todos os santistas, hoje 60, 60% do nosso elenco do time principal é formado por jogadores da base, né? Então, essa base, ela sempre teve uma carência, que era infraestrutura. Nós temos o CT Meninos da Vila, aqui na entrada da cidade, que é um terreno de 28 mil metros quadrados e só dispõe de dois campos de treinamento. Então, o Santos precisaria dar essa base, que já é muito boa do ponto de vista técnico, uma infraestrutura maior. Como disse o Luiz Álvaro, o terreno em Santos é difícil. Nós estaríamos em um terreno bem maior. Há uns 15 meses começamos uma negociação com uma multinacional francesa que quem tem interesse nesse nosso terreno da base, na entrada da cidade, e a gente propôs uma permuta. Acharíamos um terreno maior e essa multinacional francesa vai construir nesse terreno, quase três vezes maior do que o atual, os 28 mil metros que dispomos, um centro de treinamento com alojamento para 120 garotos, com quatro campos de futebol tamanho FIFA, oficial, com departamento médio, departamento de fisiologia, lugar para aulas de reforço, refeitório industrial, enfim, com tudo aquilo que uma base deve ter. Então, nós ontem, depois de 15 meses de negociações, é uma negociação difícil, nós assinamos esse contrato e o Santos, isso sendo ratificado pelo Conselho Deliberativo, porque é estatutário, né, e a gente tem certeza que vai ratificar, o Santos vai sair de um terreno de 28 mil metros quadrados para um terreno de 75 mil metros quadrados, com toda a infraestrutura, hotel e tudo que a gente precisa. Isso nos deixa muito felizes em termos de patrimônio, em termos de benefício para a base, que para o Santos é essencial. A gente deve lembrar que durante o tempo da construção, sendo ratificado pelo Conselho Deliberativo, essa permuta, durante o tempo da construção, que está previsto para 18 meses, o Santos continua usando o nosso CT e todos os impostos e todos os custos desse CT serão pagos por essa multinacional francesa que se torna nossa parceira a partir de então. Esse acho que é uma notícia muito boa e isso nos alegra muito. A segunda notícia muito boa, nós desde julho estamos tratando o Santos, o Pelé tem contrato com o Santos desde 2013. Nós utilizamos a imagem do Pelé através de negociações com o fundo inglês que o representa. E esse contrato terminaria agora. Nós estamos desde julho fazendo tratativas e o Pelé para assinar um contrato vitalício com a imagem do Pelé. O Pelé teve por duas vezes para vir aqui assinar o contrato, pelas condições de saúde que todos conhecem, infelizmente ele não pôde. Ontem no hospital, ele já bem melhor, graças a Deus, assinou esse contrato que foi ontem assinado no comitê de gestão aqui do Santos. Então nós temos um contrato vitalício com o Pelé, o Santos vai poder utilizar a imagem do Pelé durante toda a sua vida. E fizemos um segundo contrato também assinado ontem, assinado pelo Pelé no hospital e assinado por nós aqui no Santos, em que o Santos, a marca Santos e Pelé, será usado em produtos licenciados que vão levar as duas marcas, trazendo royalties para as duas partes, e isso para o Brasil inteiro e para fora do Brasil, que vai ser uma associação muito feliz de duas marcas que vão ter que ser, sempre tem que estar juntas, Pelé e Santos, Santos e Pelé. E acho que foram dois contratos que vão trazer, além de um prestígio para o Santos, e além de a gente cada vez mais firmar essa parceria com Pelé, vão trazer inclusive recursos financeiros. Eu queria começar o programa levando essas informações para o Santista, que eu tenho certeza que vão ficar felizes. Sobre as declarações que ouvi do Luiz Álvaro, eu quero dizer o seguinte, eu tenho repetido em todas as vezes que falo que depois que alguém senta nessa cadeira, sabe o ônus que paga, sabe as dificuldades por que passa, sabe os problemas que vive, sabe tudo aquilo que representa de desgaste físico, desgaste inclusive financeiro, desgaste de imagem, porque é um cargo muito espinhoso, depois dessa experiência, eu aprendi a respeitar por todos os presidentes que por aqui passaram. Nunca aceitei falar mal de qualquer presidente, cada presidente, a história do Santos, 102 anos, é uma corrida de bastão. Ela é construída por gestões que vão se sucedendo. E cada presidente, pelo amor ao Santos, tentou, no seu momento, na realidade do momento, na realidade do futebol, econômico, financeira, fazer o melhor possível. E eu sempre respeitei muito. Então, com relação à minha entrevista, eu comecei a ouvir, depois de algum tempo, o Luiz Alves fazendo entrevista, fazendo críticas a mim e à gestão. E isso me aborreceu. Primeiro porque a gente tem uma relação amistosa boa, uma relação social boa, a gente sempre conversou muito, sempre andamos muito juntos, sempre estivemos juntos nas dificuldades e nas vitórias, e me aborreceu. Me aborreceu porque a partir do momento em que você vai para uma entrevista, faz críticas de um mandato que é dele também, e que a gente está cumprindo com todos os sacrifícios, com todas as dificuldades, rigorosamente vamos cumprir até o fim do mandato, eu acho que não é justo fazer essas críticas. Eu acho que não é justo porque ele sabe das dificuldades. Eu acho que não é justo porque os problemas do Santos são grandes, como são grandes os problemas de todos os clubes do futebol brasileiro. Então, eu, quando liguei para o Luiz Álvaro, eu liguei para ele dizendo, Luiz Álvaro, não acho justo você fazer essas críticas. Você me fala que chegou uma caixa com fotografia do seu avô, com objetos seus pessoais. Eu nunca te mandei caixa nenhuma para o Luiz Álvaro. Isso, segundo a secretária, Gisele, foi um pedido dele que devolvesse para ele as coisas dele. Ela se encarregou de colocar uma caixa, as coisas que eram dele, depois que ele renunciou, e por um motorista mandou entregar para ele. Eu não tenho nenhuma participação nisso. E não entendi que, por parte dela, tinha sido algum desrespeito. Outra queixa que o Luiz Álvaro fez de mim, e é bom esclarecer, o Luiz Álvaro era um presidente dedicado, era um presidente que sacrificava e, evidentemente, tinha problemas cardíacos e respiratórios que eu convivi no dia a dia com essas dificuldades que ele, algumas vezes, são problemas crônicos que, às vezes, se agudizam. E muitas vezes ele teve esse problema. Toda vez que ele se afastou, o problema de saúde, ou por férias com a família, eu sempre o substituí e eu sempre mantive tudo aquilo que o Luiz Álvaro fazia. Eu era vice-presidente e eu substituía na condição de vice-presidente temporariamente. Em agosto de 2013, o Luiz Álvaro tinha problemas de saúde, é verdade, mas o Luiz Álvaro teve um desgaste político aqui dentro do Conselho. Houve um movimento para pedir impeachment do Luiz Álvaro. O Luiz Álvaro pediu um afastamento de problemas de saúde, que são verdadeiros, e eu nunca contestei, durante um ano. E a partir desse um ano, que terminaria em agosto, e ele renunciou em maio, antes de vencer o ano de afastamento, eu assumi a presidência. Eu assumi a presidência e tinha que necessariamente acompanhar as contas do clube. Necessariamente tinha que saber todos os compromissos que a gestão, como se comprometeu até o fim do mandato. E a gente fazia uma análise criteriosa com pessoas competentes. Aqui no comitê de gestão estava o Berenguer, que é presidente de um banco americano, né? E ali no comitê de gestão a gente fazia uma análise rigorosa. E víamos que o Santos não podia continuar com o custo da folha de pagamento que vinha mantendo. Então, a partir desse momento, nós fizemos corte na folha de pagamento e eliminamos os salários mais altos e substituímos 55 funcionários com salários mais altos por outros 23, fazendo uma economia de R$ 600 mil por mês na folha de pagamento, ou 7 milhões no fim de um ano. Isso é uma necessidade de adaptação de uma gestão. Isso é fundamental que a gestão faça. Eu tenho uma frase do Luiz Almeida Marins que diz: as empresas terão que constantemente se ajustar à competição global e essa corrida não tem linha de chegada. Todo dia você, na gestão, tem que fazer adequação àquela realidade que você vai vivendo, vai mudando cada momento, em cada instante. O Santos teve necessidade, e não por fazer análise da qualidade dos serviços profissionais que saíram, mas questão de corte de economia. E aí eu lembro uma coisa que o Luiz Alves reclamou, por que eu não liguei para cortar pessoas que eram amigos dele. Eu, durante 8 anos, fui gestor público. Acho que a escola de gestão pública é uma das escolas mais importantes que tem. Tem princípios consagrados, como a impessoalidade, a economicidade, a transparência, enfim. Esses são princípios de qualquer gestão. E a gente aprendeu na gestão pública a fazer esse tipo de gestão e ter esses tipos de essas virtudes. Doutor Odílio? Quando a gente cortou os maiores salários para substituir por menores salários. E nessa substituição, o que prevalece é a impessoalidade. Quando você tem como objetivo beneficiar a gestão, o critério maior é da impessoalidade. Eu estou no clube, vou completar agora, terminando o mandato, 5 anos, não é? Mais de 3 anos como vice-presidente e como presidente efetivo de maio para cá. Portanto, 8 meses. Doutor Odílio, posso dizer com maior tranquilidade que eu nunca coloquei um funcionário aqui dentro do clube. Nenhum funcionário foi indicado por mim dentro do clube. Quando a gente mudou o paradigma do clube, e o Luiz Álvaro participou dessa mudança, essa nova gestão, quando assumimos em 2010, trouxemos conceitos novos de governança, governança corporativa. Na governança corporativa, um dos elementos fundamentais é a profissionalização. Nós profissionalizamos o clube. E quando você profissionaliza o clube, Doutor as Odílio. Contratações são impessoais, Doutor e as demissões são impessoais. Doutor Isso faz parte de uma gestão profissional. Os profissionais aqui contratados, eles vieram por indicação de headhunter, por análise de currículos e entrevistas. Essa profissionalização é fundamental e eu vejo candidatos hoje contestando e voltar atrás seria um retrocesso muito grande. Doutor Odílio. Então, esses são alguns pontos que eu quero falar. Lamentavelmente, eu estou tendo que, nesse momento, entrar aí ao vivo para falar essas coisas, esclarecendo a opinião pública, porque eu tive que responder a críticas que o Luiz Álvaro fez em entrevistas em veículos de imprensa de São Paulo. Doutor Luiz, doutor eu não posso Odílio, ficar silente doutor Odílio, quando a gente tiver essas críticas. Doutor Odílio, né? Por favor. Então, em Alô. Respeito à opinião pública, mas quero preservar o respeito ao Luiz Álvaro, quero respeitar a amizade ao Luiz Álvaro, o carinho ao Luiz Álvaro, reconhecer o seu amor pelo clube, seu sacrifício, mas cada vez que ele for fazer uma entrevista me criticando a minha gestão, evidentemente que eu devo, em respeito à opinião pública, responder. São esses comentários que eu queria fazer. Doutor Odílio, olha, muito obrigado. É que o programa termina às 8 horas, deu tempo de o senhor responder. Um grande abraço. O senhor está convidado também, doutor Odílio. Se eu quiser vir um dia aqui fazer o programa ao vivo, também o senhor está convidado com o maior prazer, tá bom? Doutor Odílio? Acho que ele está sem retorno. Alô? Acho que é isso, ele está sem retorno, por isso não está conseguindo até nos ouvir direito. Alô, doutor Odílio? Doutor Odílio? Pois não. Então, olha, eu queria agradecer muito a sua participação, é que o programa termina às 8 horas. Mas o senhor está convidado. O dia que o senhor quiser vir fazer um programa aqui conosco, aqui em São Paulo, no Estado 27, fica à disposição, é só marcar, tá bom? Eu estou à disposição, obrigado pelo espaço. Eu quero parabenizá-los pela audiência, o programa, e quero dar um abraço aí ao Luiz Álvaro, desejar ao Luiz Álvaro que ele seja feliz. E a gente vai lutar para que esses avanços que continuam conquistamos no Santos continuem. Por isso nós apoiamos a Chapa 2, que é do Nabil e do Carlinhos. Tá bom. Um grande abraço, doutor Odílio. E só mais uma coisa, Benjo. O pessoal da chapa aí do José Carlos Pérez também ligaram aí também, pedindo aí para poder entrar no ar, mas infelizmente, pelo horário escasso que nós temos aqui, o programa já está chegando ao final. Luiz Álvaro, mas... Está feita a menção aqui. Infelizmente, nós temos que terminar o programa, porque o programa termina às 8. Mas queria te agradecer muito a sua presença. Estou felizão de ver você. Não estou preocupado agora com o Santos, contigo. Estou muito feliz, estamos muito felizes aqui. É isso mesmo. Bem de saúde. O Santos é verdade. É um detalhe. Muito obrigado. Vocês me deram uma oportunidade de revê-los e participar de novo desse programa. Não tem tempo para responder as observações do Odílio, mas agradeço a gentileza do abraço que ele me mandou. Eu queria só fazer um pedido. Claro. Ao sócio do Santos, que vote amanhã na Vila Belmiro ou na Federação Paulista aqui em São Paulo. Porque votar é importante para você decidir que modelo de gestão que você quer para o Peixe nos próximos 3 anos. E se você tiver preguiça, tiver chovendo, faça um sacrifício pelo Santos. Eu acho que vale a pena. A gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em voltar aos 2 anos e meio primeiros da nossa gestão, em que a gente ganhou tudo e a gente terminou o balanço em azul. Mas muito obrigado pela atenção de vocês. Vote na chapa 5 no Fernando Silva para presidente amanhã. Obrigado, Luiz Álvaro. Um grande abraço para você. Valeu, Luiz Álvaro. Saúde. Luiz Álvaro, independente de cargo, ele é uma pessoa com, sempre com portas abertas aqui na Energia 97. Sem dúvida. Sim, claro. Né? Sem dúvida. Sempre. Como ilustre santista, uma sem pessoa dúvida. Sempre bem-vinda aqui no Estádio 97. Independentemente do cargo. Você muito obrigado. Eu hoje sou um anônimo torcedor. Ilustre torcedor. Anônimo não. Ilustre, você viu que não é? A noite você viu que não é. Você falou aí, tem 500 mil querendo entrar no ar. Só, e só você pra provocar esse agito todo, hein? Porque é difícil alguém ligar da vila, hein? É, lá de rapaz. Santos pra cá, hein? Ô, Luiz Alves, vem mais umas vezes aí pra os caras poderem entrar no ar, tá bom? Tá certo, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, que teve hoje como convidado especial Luiz Álvaro Oliveira. Luiz Álvaro Oliveira, tá certo? Que não, tá errado, Oliveira Ribeiro. Oliveira Ribeiro, desculpa. Luiz Álvaro desculpa. Oliveira Ribeiro, que a gente tá acostumado com o Laor, ilustre torcedor do Santos. Estádio 97 tem oferecimento de Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e parcelas de 750 mensais, último mês de IPI reduzido. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Também oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Hello Food, tá procurando delivery com as melhores promoções? Hello, pede Hello Food. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Imagine que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Cruel, cruel. Você desce para ver o que aconteceu, descobre que o outro motorista do outro carro é o Anderson Silva. Xiii. Ave Maria. Xiii. Você não vai discutir com ele só por causa da uma batidinha, vai de leve, um arranhão. Claro que não. E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Portanto, por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, incomode o seu corretor e exija do seu corretor uma cotação da HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Que beleza, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. RG, quem ganha a camiseta do estádio? Já vou te falar, antes mandar um abraço aí, um alô que o Domênico deixou aqui para mandar pro Natão, Vinícius e a Jéssica. Não sei se estão aqui assistindo ou se alguém que está aqui assistindo está mandando. De qualquer forma, está mandado o recado. E quem vai curtir a camiseta do Estádio 97 é o Éder Fialho. Boa, ganhou a camiseta do estádio produzida pela FIT, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Estádio 97 volta na segunda-feira, às 17h30, no oferecimento do Grupo Esser, o nome construído com história. Também da Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Peugeot, toda a linha Peugeot 208 com taxa zero, último mês de IPI reduzido. Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Posando, jeito de garoto, cuidado de homem. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe. E o oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Ah, conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br. Falou, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até segunda. Tchau. Hoje no Clubtronic, 11 da noite. Fantastic. Denis Cuyo com Bombastic. Energia. Esse é o pique de quem ainda não fechou o navio do Energia na Veia. Celebration. Esse é o pique de quem já está com a sua cabine garantida. Navio do Energia na Veia. 90% da lotação esgotada. Entre no clima de quem já está contando os dias para o embarque e faça a melhor viagem da sua vida. No meu trabalho, muita gente já garantiu a cabine. As festas temáticas são tudo de bom. Eu já fui, foi o melhor final de semana da minha vida. Ligue agora na próxima. promoção. 3624-9007. 3624-9007. Agastur. 3067-0900. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Festa boa! Energia. Alesso. Já pensou em provar uma caipirinha de espaguete na balada? Engov foi conferir de perto no Lab Club. A novidade são os drinks moleculares, receitas deliciosas que misturam texturas e cores. Não deixe de provar e curtir a noite em um dos clubes mais autênticos da Augusta. Bom Engov pra você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.